Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu já passei talco no cabelo. Não diga. Aqui é o Tucano e eu já fiz uma rinoplastia, amigo. É verdade, cara. Aqui é o JP, deixa eu dar um break que eu vou lá pentear minha sobrancelha. Aqui é o Sr. Kai e eu não tenho vaidade. Olha, imagina, Quem não te conhece que te compra. Cara, como é que eu vou ter vaidade? Eu sou mais feio que um saco com cãibra, porra. Aqui é o Azaghal e eu sempre aparo as sobrancelhas no barbeiro. Muito bem, nerds, estamos aqui com o time de elite do Nerdcast para falar sobre vaidade. Olha aí, rapaz, o mundo mudou. Ou não, né? Eu não sei. Sei que mudou, acho que mudou. Vamos listar aí as nossas vaidades. Não, na verdade a gente vai falar mal da vaidade dos outros. Tá bom, então sim. Ai, meu. Canelada. Canelada. Muito bem, senhor K, vamos para mais uma semana de meios e caneladas do Nerdcast. Vamos. Finalmente tem uma animação no Vamos. Muito bem, nós estamos aqui com o senhor K, no lugar de Azaghal, que está aí se divertindo pela Califórnia, na NerdTube. Califórnia, oferecimento do Submarino Viagem, certo? E o certo. Submarino também vai levar o Sr. K para os Estados Unidos, porque quando começar a Comic Con, a NerdTube vai estar na Comic Con, o Sr. K vai se unir aos nerds dos Estados Unidos e vai na Comic Con de San Diego, rapaz! Ah, Comic Con, puta merda, uma vida inteira esperando isso, vou lá, viu? Louco! Pois é, Submarino está levando o Sr. K para a Comic Con para fazer estripulias lá. Eu ouvi falar que você talvez encare um cosplay. É improvável. Mas tudo bem. Julgar o cosplay dos outros, você vai, não vai? É o mínimo, isso é o mínimo. Isso é o mínimo, muito bom. Mínimo. Se eu fosse até lá e não fizesse isso, porra, pra que eu tô indo? Exatamente. Senhor K, quando começa a sua viagem? Minha viagem começará no dia 22, em algum horário entre 8 e 10 da noite, não me lembro certo. Dia 22 de julho de 2014, agora. Você vai também postar via Instagram do Submarino e via o blog Sonar do Submarino, submarino.com.br/sonar. Você vai dar o seu, tipo assim, post da sua viagem. A visão do Sr. K deste mundo de bípedes. Exato. A primeira postagem vai ser dia 21. Uh-huh. A mala. Exato. Ah, a mala. Eu quero ver. Olha, do jeito que você tem toque de arrumação, eu quero ver como é que vai estar essa mala. Vamos ver. Então bote aí nos seus favoritos, submarino.com.br/sonar. E o Instagram do Submarino é @submarino. Então aí você pode seguir pela hashtag SubNerdTour, tudo junto, pra você ver as fotos da viagem na parte do Sr. K, certo? E toda semana o Submarino também traz as promoções ligadas à Comic Con. Promoções com link de descontos exclusivos do Jovem Nerd. Sendo que esta semana, Sr. K, temos o encadernado em quadrinhos de X-Men, A Era do Apocalipse. Volume 3. Excelente! Esse é bom pra cacete! Muito bom! Esse é o volume. Muito bom! O volume 3 que estaria R$24,50 no Submarino, com o link do Jovem Nerd R$16,90. Olha aí que bonito! Também temos X-Men Noir, A Marca de Quem, volume 2, que sairia por R$22,90 e sai por R$16,90 também. Agora, se você quer ver filmes, você pode ter o Blu-ray da trilogia Batman Cavaleiro das Trevas do Nolan, 3 discos, que custariam R$59,90. E sai por R$49,90 com o link do Jovem Nerd. De graça, praticamente. Está praticamente de graça. O Submarino está louco. E a última oferta da semana do Submarino, se você quiser enfeitar a sua sala com aqueles produtos bonitos. Blu-ray 3D, o Homem de Aço em lata, no formato do símbolo do super-homem que você coloca em cima de um pedestalzinho e enfeita a tua sala, maneiríssimo. Aquela paradinha que a sua empregada vai derrubar. Ainda bem bem que é de metal. Se exato, fosse de plástico, exato, quebrava. Exatamente. De R$ 299,90 por R$ 229,90. Clica aí no link pra você ver os descontos especiais do Jovem Nerd. Atenção, essas ofertas vão de 11/7 até 13/7. Gente... 23,59. Exatamente, ou seja, só no fim de semana de lançamento desse podcast que você consegue esses preços. Se você estiver ouvindo depois, já era e compra mesmo assim, que é bom. Descontos exclusivos no Submarino, links aí no post, vai lá. Senhor K, agora um recado para os amantes de Bernard Cornwell. Ah, o grande Bernard Cornwell. Bernard Cornwell é um dos melhores autores de ficção histórica da atualidade. Deveras, deveras. Eu sou muito, muito fã. Eu e a Azaghal, a gente sempre fala de Cornwell aqui. Em vários Nerdcast já falamos. Já falamos das coisas do Nerd Office também. Ele é foda, responsável pela trilogia Arthur, que foi o que fez ele ficar mundialmente famoso, né? Ele reescreveu a história do rei Arthur de uma forma um pouco mais verídica, eu diria, mais galgada em fatos históricos. E uma série de livros dele que ainda não acabou. Que faz. Que, cara, que é a série mais foda que eu já li do Cornwell, que é a Crônicas Saxônicas, cara. É muito foda, conta a história da invasão dinamarquesa à Grã-Bretanha. Maneiro, hein? Que era saxã, né? O Crônicas de Arthur conta a invasão saxã à Grande Ilha. E os britânicos, o rei Arthur era um britânico lutando contra os saxões. Esse se passa alguns séculos depois, onde os saxões, que eram os vilões daquela outra série de livros, agora são os mocinhos. E os dinamarqueses é que são os invasores. É muito maneiro. Mas como eu disse, essa série ainda não acabou. Ela tá ongoing. Tá tipo Game of Thrones. Ela vai indo, entendeu? E aqui estamos anunciando o lançamento do 7º volume. O Guerreiro Pagão finalmente, Nerd, chegou. O Cornwell tava escrevendo essa série, de repente parou pra escrever um outro livro. E a galera falando, pô, cadê os Crônicas Saxônicas? Tá aí o Guerreiro Pagão, 7º volume de Crônicas Saxônicas. Só no Brasil o Bernard Cornwell já acumula mais de 700 mil exemplares vendidos, cara. E a série Crônicas Saxônicas já vendeu mais de 180 mil exemplares, que tem início no livro O Último Reino. Então, se você estiver procurando o livro, qual é o livro que começa, é Crônicas Saxônicas, O Último Reino. E aí tem uma cacetada até... Eu ouvi dizer que serão 14. Não, pelo amor de Deus. E atenção, esses livros, eles foram lançados com capa prateada, a série, né? Pelo menos a primeira edição. Então, quem tá colecionando a série de capas prateadas, a primeira edição, pra colecionador, vem com capa prateada. Então corre pra tu comprar logo, pra você saber o que está acontecendo com Uhtred. Os personagens principais do Cornwell são muito maneiros, porque eles não são os personagens históricos, eles são os personagens fictícios que testemunham os personagens históricos. É muito maneiro, cara. Então, vá lá! Ainda pediram pra avisar que em 2014 ainda será lançada uma série inédita do Cornwell, chamada As Crônicas de Starbuck. Tá, eu não sei nada sobre isso, mas eu tô avisando aqui. Ainda tô não falando sei. Que vão ser 14 livros. Você eu vou catástrofe. Atrás do meu guerreiro pagão que eu quero ter a porra da capa prateada. Clique aí no post, vai lá. Se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular para... 23 minutos e 37 fios de cabelo. Senhor K, essa semana tivemos muitos nerds doadores de sangue. É bom. Pessoas que salvam vidas. Olha aí, quero agradecer nominalmente a cada um. Tá certo isso? Nominalmente? Nominalmente é, né? O nome é, tá termo, certo. É um termo jurídico isso? É um termo jurídico. Eu quero agradecer ao Will Christie, Maurício Nolan, Bruno Borsato, Matheus Arruda, que foram juntos, Victor Arbs, Romário de Almeida, provavelmente nasceu em 94, Zeca Cascione, César Augusto, Letícia Alves, Thiago Lopes, Leonardo Oliveira, Matheus Henrique e Eduardo Arroio, que foram juntos também, Adriano Beidac, grande Adriano Beidac, muito obrigado por ter doado, Caian de Souza e Fernando Gabriel, juntos também, Aime Okazaki, Okazaki-san, muito obrigado, Okazaki-san, Roberto Miranda, Douglas Nari, Erika Motor Motoyama, Gilmar Esteves, Yuri Motoyama, Marcelo Ferreira e Sidney Castilhão. Muito obrigado por terem doado sangue e salvado vidas essa semana. E também os Nerds Cacete de Tesoura que doam cabelos. Thiago Venâncio doou essa semana. Muito obrigado. Valeu, galera. A arte dos fãs, senhor K? Jovem Nerd e Asa Round por Pablo Souza. Jovem Ned. Ned, não é Jovem Nerd. Entendeu? O negócio da cabeça. Ai, ai. É do Game of Thrones que ele tá mandando. Simpática a ilustração. Simpática, simpática. E também tivemos o Ozob meio misturado. Ozob Azaghal do Vicente Valentini. Muito maneiro. Valeu, galera. Bruno Senna, 23 anos, arquivista Niterói, Rio de Janeiro. Sobre o Nerdcast de coleções, senhor K. Eu coleciono trens e miniaturas e customizo da RFFSA em escala Rho 1x87. Caraca, agora ele... Só a galera do trem é que entendeu essa porra. RFFSA é um acrônimo do nome da empresa, que eu não lembro, tá? Que era a empresa federal de trens do Brasil, de maneira geral, né? Uhum. E escala Rho, aí eu não sei, meu. Então, vamos lá. Eu coleciono também planas brasileiras da Borer e Abor. Eu não faço ideia do que é isso, cara. O que é uma plana? Porra, plana é uma lâmina em ângulo que você usa pra alisar madeira. Ah, é isso? Porra, é uma coleção em comum. Essa porra é eu, cara. Ele coleciona plana. Maneiro. Pô, não é mais fácil falar. Coleciono ferramentas de corte. Bom, mas isso começou com meu avô que colecionava moedas. Mais escondido da família, ele colecionava armas e munição. Okay. Quando meu avô faleceu em 2010, descobrimos um verdadeiro arsenal no porão da casa dele. Meu Deus, minha avó não desconfiava de nada, meu Deus, nem a esposa dele. Pois mesmo dentro do porão, ficava escondido em caixote de feira. Nossa. Que beleza. Descobrimos, hein? Também que o velho tinha caixa de dinamite, minas terrestres, granadas da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã e Malvinas. Que beleza, hein? Chegamos a achar que o velho era da Al-Qaeda ou fornecia para traficantes. O que, que é isso, cara? O SUS foi maior quando parou um carro da Polícia Federal na porta da casa da minha avó, mas foi para tratar sobre o inventário e a coleção do meu avô, que teria que entrar no inventário, pois era tudo registrado. Nossa, cara, tinha uma cena. Ele era colecionador mesmo. Mesmo, registrado. Exceto a dinamite que foi apreendida e minha avó teve que responder por receptação de explosivo controlado. Nossa, caralho. Olha o prejuízo que ele deu pra família. Muito fácil. Sendo mais bizarro ainda, tive um tio, o ex-marido de uma tia, na verdade, que já foi punido por colecionar bactérias cultivadas em placas de vidro no alojamento da faculdade. Caraca, cara, porra. É fantástico, né, cara? E um amigo dele, que no mesmo alojamento tinha ossos humanos e variados tipos de crânio. Esse foi expulso da faculdade. Caraca, cara, que galera. Cara, faculdade de medicina, tem muito maluco. Ai, meu Deus. No meu trabalho, tive um colega que colecionava os anúncios dos bordéis do Rio de Janeiro que são distribuídos no centro. Inclusive, ele pedia que pegássemos pra ele. Caraca, cara, porra. Outra coisa que eu gosto de colecionar são os Nerdcasts, que são excelentes. Oh, muito obrigado. Olha aí. Caraca. Danilo Torres, 20 anos, cursando técnico em edificações e estagiando em empresa de projetos elétricos para comércios de grande porte. São Paulo, SP, Brasil. Olá, Alexandre. E, vírgula, ser humano que estiver acompanhando o senhor Ottoni. Deve ser. Olha isso, que isso, cara? Não sei. São poucos os nerdcasts que me fazem sentar em frente ao PC para mandar um e-mail para os senhores. Mas o último programa certamente me instigou. Olha. Lá vem, hein? Loucuras. Desde os meus 16 anos, quando recebi meu primeiro salário, compro mangá. Ah, eu sabia. Bom, eu vou deixar pra falar depois. Ok, vai, segue. Comprava esporadicamente, mas nunca deixava uma coleção incompleta. Ah, eu deixei várias. Desculpa, mas... Se um único volume faltasse, eu procurava incessantemente o dito cujo por toda a cidade, recorrendo até a site de vendas por usuários e desistindo da coleção inteira se não encontrasse. Tudo já parece exagerado, mas a coisa piorou em setembro do ano passado, quando minha ex terminou comigo. Entrei em um estado de loucura em que comecei a comprar sem parar dezenas de mangás por mês. Eita! Tomara que você leia, pelo menos. Até a data do término, eu tinha um total de 140 volumes, os quais levei 3 anos pra comprar. Garoto, você não sabe de nada. De setembro pra cá, já se somam 385 mangás de 35 coleções diferentes. Cheguei ao ponto de, em um único mês, gastar R$800 pra comprar uma coleção. Deus! De 52 volumes. Meu Deus! Válido. Comprou uma coleção completa, é válido. Hoje não tenho espaço para guardar direito meus bebês. Chegando ao ponto de emprestar para amigos, não faça isso. olha que perigo. Os que foram próximos, algumas coleções até eu fazer novas prateleiras. Elas não vão voltar. Cuidado. Estou me controlando mais e, ultimamente, já não compro tão a esmo coleções novas. Cheguei perto de atravessar a linha tênue da coleção para a obsessão. Querido, esse barco já partiu. Espero que consiga servir de exemplo para os nerds não se deixarem levar como fui deixado. Frase meio tabacuda, mas eu entendi. Vou te contar só uma coisinha então, meu querido Danilo Torres. Você tem um total de 140 volumes, mais 385, 485, 505 volumes. Aos 19 anos de idade, eu decidi levar a minha coleção de quadrinhos para Friburgo, para a casa que eu tinha em Friburgo. Eu parei de contar em 3 mil. Deus do céu. Eu comecei a colecionar aos 12 anos de idade. Eu tinha conta na banca de jornal. A jornaleira, ela me tratava como um filho, praticamente. Entendeu? Então, vai por mim. Dá pra piorar muito ainda. Vamos fazer um esforço aí. Mas o que você fez com a coleção? Eu levei pra Friburgo, aí os ladrões invadiram a casa. Ah. Nossa, quanto papel! Vamos fazer uma fogueira? O quê? Eles queimaram? É. Sério? Só de zoação? Só pela sacada, só pela zoeira. Mas pegou fogo na casa? Não, eles queimaram fora da casa. Ah, eles tiveram trabalho. Você tá de sacanagem. Tiveram o trabalho de levar toda a sua coleção de quadrinhos pra fora. E queimaram. E queimaram? É. Caraca, cara, não é possível. De sacanagem estavam eles. Isso foi uma vingança, cara. Não é possível. Eu tinha a coleção inteira de Akira. Eu comecei a colecionar Akira aos 14 anos de idade. Porra, Akira não é barato não, maluco. Eu sei que não era barato. Meu Deus. A coleção inteira, cara. 35 cara. Capítulos. Caraca, cara. Mas sabe o que eu acho estranho? Porque pelo que eu sei, mangá no Japão é uma parada, é um muito barato. Tão commodity e é tão vendido em todo lugar que eles jogam fora, cara. Ninguém coleciona essa porra lá não, cara. É muita coisa e eles jogam fora e aquele aeroporto que eles aterraram lá é tudo feito com mangá. É, provavelmente. Leonardo Diniz, 23 anos, estudante de administração, Juiz de Fora, Minas Gerais. É a primeira vez que escrevo para os e-mails do Nerdcast. Olha o perigo, cara. Tu só escreveu isso porque o Azaghal não tá aqui. Gostaria de dizer que não existem coleções bizarras, existem coleções excêntricas. Olha aí. Olha só, presta atenção. Só é excêntrico se você for rico. Rico o quê? Maluco? Exato. O maluco é pobre. O rico é excêntrico, entendeu? Não. Bom, eu mesmo durante anos colecionei bichos de estimação. Ai, meu Deus. Dentre eles, 35 cães. De uma vez... Isso é importante também. 8 calopsitas. O que é uma calopsita? É aquele pássaro vulgarmente conhecido como periquito, que as pessoas chamam de periquito, mas não é um periquito, é uma calopsita. Ah, mas ele... Piu, piu, piu. Mas ele fala aqui que também teve 6 periquitos, 3 gatos, 6 aranhas, 4 escorpiões, 1 cobra cipó e 1 tartaruga. Meu Deus do céu, cara. Hoje, após o infeliz falecimento de quase todos os meus bebês... Coleciona jogos de videogame. Olha só, cara, a mudança do cara. Você agora pode andar na sala sem medo de um animal da sua coleção te matar. Exatamente. Eu acho que você... Foi uma boa troca. Gostaria de aproveitar para incentivar a todos que têm vergonha de suas coleções a se orgulharem, pois só coleciona quem pode. Olha aí, cara. Puta, ainda dá um tapa na cara da sociedade. Enfim, grande abraço e obrigado pela excelente qualidade de produtos, podcast, Nerd Office, Nerd Players. Vocês são uma inspiração para todos. Muito obrigado, querido. Alice Braga, 29 anos, Alice? Cozinheira. Ah, Canadá, Vancouver. Alice Braga, não, mas é cozinheira, certamente não é a Alice Braga que eu estava pensando. Não é, seria não, maneiro receber o um e-mail da Alice Braga. Ué, mas ela também não pode? Ela pode ser a Alice Braga, mas ela tá discretamente, né... Não, mas é um prazer receber também da Alice Braga, que não é a Alice Braga famosa. Claro, Alice claro. Braga cozinheira, que mora em Vancouver, Canadá. Eu sonho em morar em Vancouver desde adolescente. Você sabia disso, senhor K? É mesmo? Eu tenho esse sonho de morar em Vancouver, não sei por quê. Porque todo mundo fala que é a cidade número 1 para estrangeiros morarem, que o clima é bom, não é tão frio como o resto do Canadá. Eu preciso conhecer Vancouver. Eu nunca fui ao Canadá também. Conheço pessoas que já foram, conheço pessoas que se mudaram para lá. E todo mundo que foi e se mudou não quer mais voltar. Não quer mais voltar. Exatamente. É um negócio muito doido. Cara, é isso que me atrai, Vancouver. Por que, que a gente não quer voltar? Deve ser água. Deve ser água de lá. Não sei. Mas tudo bem, vamos lá. Um dia. Quem sabe. Olá, nerds. Adorei o último Nerdcast sobre as coleções e confesso que desde criança sou um freak. Parabéns. Em coleções. Isso porque só coleciono coisas estranhas. Bom, se você é um freak em coleções, meio que... Subentende-se. Yes. Vamos lá. E geralmente grátis. Não, pelo menos um cara que gasta pouco em coleções. Não, cara, é a Alice. Desculpe, Alice. Você é uma freak que gasta pouco em coleções. Minha primeira coleção foi selos de cigarros coloridos. Selos não de cigarros? Não tenho a mais puta ideia do que seja um selo de cigarro colorido. Exato. Antigamente, os selos que vinham na lateral do cigarro... Ah, é verdade! Ah. Selos que vinham na lateral do cigarro eram coloridos. Rosa, laranja, azul, roxo e verde. Minha família, altamente viciada no produto, conseguiu facilitar meu vício e conseguiu, ao longo dos anos, juntar cerca de 600 selos. Jesus! Onde, anos mais tarde, fiz um quadro com eles. Porra, isso é um troço bacana. Olha aí, que bonito. Legal, legal, legal. A pergunta é, a cor dos selos tinha alguma justificativa? É, ou... isso que eu fiquei curioso também. Por que que era selo rosa, roxo, azul? Qual é a diferença? Tinha indicação de mais forte, mais fraco? Mande essa dúvida respondida, por favor. Eu fiquei realmente curioso. Eu admito que eu não vou procurar isso no Google. Coleções estranhas. Porque os selos de cigarro são uma coisa normal. Normal, exato. Chaves que achava na rua. Ah, não, cara. O quê? Cheguei a juntar 70 chaves. Olha, Meu Deus do céu, cara. Eu nunca vi 70 chaves na minha vida inteira. Minhas preferidas foram uma roxa, na época que não era comum ter uma chave de outra cor, e uma cortada na transversal. Ai, meu Deus. Transversal, não sei como seria, mas tudo bem. Qualquer coisa da Omo, porra ali. Caralho! Eu, quando pequena, não sei porquê, era apaixonada pelo sabão de lavar roupa Omo. Meu Deus. Juntava tudo que continha logo. Cheguei a fazer um trabalho na escola onde tínhamos que responder uma pergunta. O que você faria se ganhasse 10 mil reais? Respondi que gastaria tudo com produtos da Omo, nomeei todos e as quantidades até dar o valor. Meu trabalho teve umas 10 páginas. Meu Deus, cara! Tinha que ter mandado pra Unilever. A que mais gosto e ainda mantenho são produtos da Coca-Cola. Isso é legal, eles têm produtos muito bacanas. Sou louca pela Coca-Cola. Adoro o produto, vírgula. Tenho cerca de 35 garrafas de diferentes tamanhos e cada uma preenchida com uma coisa diferente. Olha aí. Medo. As 35 garrafas eu gostei, mas cada uma preenchida com uma coisa diferente. Ah, tá. Em especial duas. As que demorei cerca de 6 anos para preencher. Meu Deus, o que ela preenche com o quê, cara? Com lágrimas de virgens? Noruega. Caraca, cara. Bolinhas de vidro que vem no gargalo de uísque. Consegui juntar 280. Fui garçonete, o que facilitou uma não alcoólatra, como possa parecer. Ah, tá. Tá querendo dizer que ela juntou 280 porque ela era garçonete e não porque ela ficava num quarto escuro. Eu tenho que juntar com a bolinha. Eu não queria mais beber, mas eu tenho que juntar com a bolinha. Moedas de um centavo, as de cobre. Ai, não. A moeda de um centavo de cobre é a única moeda brasileira que entra no gargalo de Coca-Cola. Puta. Ah, tá, olha aí, faz muito sentido. Maneiro. Passei anos até juntar e hoje ela não é mais vista no mercado. Tenho mais de 400 moedas na garrafa. Olha aí, não, gente, olha só, não colecionem moedas em circulação, gente, porque isso atrapalha a economia, rapaz. O dinheiro tem que circular, cara. Coleciona moeda que tá fora de circulação. O dinheiro tem que andar. Tem que andar, exato. Ficar segurando dinheiro... Quer dizer, segura uma, e aí quando ela sair de circulação, você tem uma moeda rara, entendeu? Agora, porra, a moeda que tá em circulação não faz isso não, cara. Olha só, até porque se você tem 400 moedas de 10 centavos, você tirou de circulação 40 reais! Não, ela é de 1 centavo. Não sacaneia, é de uma pior ainda, é de 1 centavo! Você tirou, então, 4 reais! Não é o valor, são 400 moedas que... Ai, eu não tenho troco. Ai, eu te dou uma balinha. Essas merdas, entendeu? Exatamente, isso aí. A Alice fudeu o Brasil em troco de 4 reais. Feliz coincidência. Aqui no Canadá, percebi que a moeda de 5 centavos também caberá no gargalo e ela é prata, o que diversificará. Pronto, agora ela vai foder a economia do Canadá, cara. Isso não é de problema, amigo. E é de 5 centavos, ou seja, 5 vezes mais que ela vai foder. Vou nem citar o fato dela ser de prata, mas tudo bem. Mas a ideia é bacana, gostei. Tem homem feio aí? Tucano, você que é o mais vaidoso de todos. Não, ele não é vaidoso, ele é humildão, pô. Ah, mas nessa humildade tem muita vaidade. Olha aí. Tucano fez uma, como ele falou, ele fez uma rinoplastia com o Dr. Pitangui. Sério? Não, não foi. Ah, bom. Foi quase por um dia que não foi. Por um dia não? Conta essa história. Não, é porque era tipo um simpósio, assim, com os melhores cirurgiões do Brasil, e cada dia um que ia operar. É o que era? Tipo ação global, é isso? De rinoplastia? Tá de sacanagem. Você entrou na ação global, levou a carteira de identidade e botou o nome da fila da rinoplastia. Foram umas 10 cirurgias, tá ligado? No congresso, lá no simpósio, sei lá o que era. Mas como assim? Peraí, você... Mas você participou de uma seleção? Sim, sim. Ah, ele? O cara olhou e falou, puta, essa aí a gente vai pegar. Essa foi, dá pra trabalhar. Serão 10 cirurgiões. Essa tem material. Foi top 10, né? Serão 10 cirurgiões, tu tá. Esse aqui dá pra trabalhar bonito. Pô, não, porque 10 cirurgiões tava no top 10 narizes agressivos do ano. Não, mas acontece que quem me inscreveu na parada foi minha madrinha. E ela escreveu uma carta como se tivesse sido eu. Escreveu uma carta pro Luciano Huck? É isso. Tô falando. Agora, eu queria uma rinoplastia. Pô, foi em 92 isso. Pois é, pai. Tu vê como é que a memória falha, gente, né? Eu jurava que tu tinha feito a tua cirurgia, tipo assim, com um estudante de medicina que estavam fazendo testes, algumas coisas assim, cara. É por causa do entulho, jurava, né? Que tinha sido isso, cara. É porque é por causa do entulho que ficou, né? Gerou essa impressão negativa na cirurgia. Não sei por que eu tinha isso na cabeça. Tu tinha feito assim, nesse esquema, sabe? De galera que precisava lá fazer experiência e tal, não sei o quê. E rolou a nareba lá do Tucano na parada. Caralho, botaram os estagiários pra cortar. Corta aí, corta aí. Eu sempre fui contra. É claro, o cara que deu apelido de Tucano. Eu falei, o que tu vai perder é tua personalidade. Sabe o que eu acho mais estranho? Nos links desse programa dá pra rolar uma foto pré-cirurgia? Não existe, maluco. Eu já procurei pra caralho, não existe. Mas existe um vídeo, né, cara? Um vídeo? Do Ladislau, tocando Ladislau. Porra, não, e o tem o Masters of Fighting. O Abutre contra o Besouro Negro. Besouro Negro versus Abutre. Peraí, o Masters of Fighting. Também tem. O Azaghal, olha só, Azaghal, eu sempre falo desse filme aqui, filme que eles filmaram, um filme caseiro que eles filmaram quando eram moleques. Calma, explica direito, cara. É. Explica, então. É, não é caseiro, é independente. É indie. É indie. O filme independente que eles filmaram quando eram moleques. Moleque. É, fica muito ruim. Porra, é. Contexto. Jura? E só falta falar que foi amador, né, cara? Mas que... Peraí, jura? É o filme amador. Caseiro é pior. Caseiro é pior. Mas então, vocês gravaram esse filme, Masters of Fighting, e o Azaghal disse que reportou aqui que achou o VHS. Achei vários, inclusive do Besouro... Ah, é? Besouro Negro versus o Abutre. Você só precisa, a gente só precisa de um videocassete pra poder... Precisamos de um videocassete. Pra poder... Pra né? Ver se o mofo não destruiu... É, e digitalizar. O footage. Puta, cara, a gente tem que arranjar... Alguém tem um videocassete aí, cara? Mas peraí, não é possível que tu não tenha nenhuma foto, cara. É impossível. Ah, ele deve ter, mas ele não divulga. Não, não. Ele mandou um Stalin nas fotos todas dele, foi apagando. Minha mãe deve ter. Tu tem um intervalo... Vale, então, de quase 20 anos da tua vida apagado de fotografia, é isso? Eu não tenho foto eu com o cabelo comprido, compadre. É, caraca. Tucano só existe depois de 93. Mas olha só, você, quando você era moleque e tinha um nariz grande... Não, eu não tinha um nariz grande. Tinha uma nareva. Top 10 do Brasil 92, cara. E o Azaghal fazer questão de te zoar, te chamar de Tucano, taraléu. É uma pirada que ficou, você, cara. Você se sentia mal, assim? Você achava que era... Pô, que merda, meu nariz e tal. Como é que você se sentia, cara? Era bullying, é isso que o Jovem Nerd pensa. Nos primeiros 2 meses eu fiquei putaço, né? Com apelido. Ah, por isso que pegou o apelido, então. É, claro. Então, destacando o meu pior ângulo, digamos assim, né? Uhum. Só que o Azaghal não contava que eu virei uma lenda no colégio. Que mais conhecido do que ele. Todo mundo sabia que era o Tucano. Todo mundo sabia. O Tucano, aquele que foi espancado, teve fissura na coluna. Imagina. Eu fui espancado e já tinha operado o nariz, rapaz. Que sorte, né? Porque senão não seria só o nariz, a coluna que teria quebrado, né, cara? O que eu acho escroto é quando o cara me encontra, assim, na rua, aí vem pedir autógrafo, tirar foto e tal, não sei o quê. Aí ele vira e fala assim, agora eu sei porque o seu apelido é Tucano. O cara não sabe o bico que tá pagando, né, cara? É porque a pessoa fica indo induzida. Tu tá dentro da mitologia, né? Da mitologia. É, tudo é indução, cara. É. O cara absorve Tucano, ele vai te olhar e vai te ver o nariz grande, cara. Exato. Agora, vamos botar os pingos nos is aqui, já falamos bastante da minha vaidade, vamos falar da do Azaghal. Não, peraí, não acabou a história. Olha, já vem nerd massacrando. Não. Aí tu fez a operação, tu chegou e vamos lá, vou no feirão da rinoplastia. Tu tava na escola ainda quando tu fez isso? Tava, 92. Ah, então, quando primeiro tu, ano. Perdeu o ano pra pausa de beleza. Perdeu o ano? Cara, perdeu um ano de colégio por causa da estética. Olha como é a vaidade. Em que mês que tu fez isso? Fim do mundo, né, cara? Fim do mundo, essa porra. Tu fez isso, tipo, no meio das aulas, é isso? Lógico. E aí tu voltou com aquele nariz, com aquele esparadrapo branco no nariz? Cara, ele voltou com o nariz inflado, calma, maluco. Calma. Eu fiquei um mês em Santos. Eu morava no Rio, operei aqui em Santos. Uhum. Aí fiquei um mês com... Não era nem esparadrapo, era uma parada de plástico, assim, furadinho, sabe qual é? Uhum. Tipo nariz de óculos do... De Groucho Marx, aquele nariz com... Tá. Eu ia falar aqueles que protegem o nariz de queimadura, sabe, do sol. Uhum. Furadinho, assim, pá. E com tampão dentro e tal, não sei o quê. Então eu fiquei... Por que tu ficou um mês? Porque não podia? Meu amigo, tu o tamanho do nariz do cara. Não foi um cortezinho puxar a pele, não, meu amigo. Foi uma intervenção daquela que era marreta de 15 quilos na sala cirúrgica. Então, como eu ia dizendo... Mas peraí, na sala cirúrgica não, no centro de convenções de Santos. Onde é que é o centro de convenções de Santos, cara? É no canal 4, não? Aí é uma cirurgia, não sei como é que é hoje, né? Mas na época, apesar de ser já uma mudança, porque não abria o nariz nem nada, era por dentro, uma broca e tal. Olha aí, maluco! É o pré-sal, velho. É uma cirurgia agressiva, tá ligado? O bagulho é... Eu fiquei com... É osso, né, pô? É como se tivesse tomado uma porrada, tá ligado? Na verdade, é uma porrada. Várias, né, cara? A cara inchadona, assim. Eu parecia o aquele fera da Bela e a Fera, o seriado. O cara que vivia no esgoto, sabe qual é? Tu era o Hal Perman sem maquiagem. O olho ficou pequenininho e eu era cabeludo, velho. Tava a própria Bela e a Fera ali. Aí, quando eu fui pro Rio, tava inchado ainda, porque demora uns 6 meses pra desinchar. A parada demora. Caraca. Mas não tava mais com tampão, com esparadrapo, com nada. E foi sinistro, que eu cheguei, cara, e todo mundo sabia que eu tinha ido operar, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei, foi meu primeiro momento de fama, cara, porque foi metade do colégio, ficou em volta de mim que todo mundo queria ver essa merda, cara. Ficando sem nariz. Olha aí. Só que ficou bem inchado quando ele voltou. Bastante. E aí eu e meus irmãos, a gente falava que os caras tinham feito a cirurgia, mas tinham deixado um entulho. Tiraram todo o entulho do nariz. O Thiago só me chamava de entulho. É verdade. E um primo do JP também, o Macaco. Cara, muito tempo depois, assim, toda vez que eu encontrava, tipo, quando eu mudei pra Santos, eu ainda voltava e ficava na casa do JP, né? De, tipo, passar uma semana e tal. E aí encontrava com o Macaco lá, ele ficava olhando assim pro meu nariz. Desinchou mesmo, né, Tucano? 2, 3 anos depois, cara. Rolava uma descrença que o teu nariz fosse normalizar em algum período. Você entendeu? É verdade. Olha aí, cara. Muito bom. Agora, eu vou te falar uma parada. Mudou minha vida. Mudou? É sério? Olha aí, cara. Um depoimento. Não, 100%, cara. Depois, música de depoimento. Não, inspirador. Esse programa é muito triste. Música triste. Obrigado. Como é que mudou sua vida? Mudou porque é o seguinte, eu não tinha só o nariz torto, eu tinha desvio do septo e adenoide, que é carne esponjosa. Ah, então tu não esperava direito. Eu tinha 10% de respiração pelo nariz. Caraca, sério? Isso impedia de eu desenvolver, tipo, o tórax. Eu sempre fui muito magro, tá ligado? Aham. Uhum. Você tá dizendo pra mim que não respirar pelo nariz emagrece? Porra, isso é revolução do caralho, mano. Não é que emagrece. Eu só fui engordar depois de velho. Mas... Não desenvolvia. Não desenvolve. Aham. Uhum. Você não enche o pulmão plenamente, entendeu? Okay. Olha o cara querendo desviar o assunto de bombas pro nariz, cara. Pô, que isso, cara? Não, mas faz parte da vaidade, cara. Porque mudou completamente, velho. Eu pensei que tu ia falar da tua autoestima, né? Do teu... Não, mas peraí. Passa por isso. Eu era um magrelo narigudo. Era um gonzo. E fiquei forte sem nariz, pô. Lógico que minha autoestima mudou completamente, né? Forte sem nariz. Tu, parece que tu ficou Voldemort. Não, ficou esqueleto, o Voldemort, né? É forte aonde? É, não é forte, pô. Ele virou um pitbull na abertura da escola, da Copa. Esqueleto, porra. Esqueleto. Ficou né? Esqueleto. Foda-se, ah, demorou pra caralho pra entender, né? Puta que pariu. Já falamos da minha vaidade, agora vamos falar da vaidade do Azaghal. Eu até sei o que vai falar, que você vem com as suas histórias inventadas. Inventada não. É, aí é tia Dolores pra confirmar. É o seguinte, teve uma época que eu deixei o cabelo crescer. E o Azaghal falou, pô, eu vou deixar o cabelo crescer também. Só que o cabelo do Azaghal é igual aquele que nasce no cu do urso, né, cara? Coisa linda. Bela definição, hein? Era um cabelo resistente. Aí fui crescendo. Ah, o cabelo de cu de urso é resistente. Porra, só informações relevantes, vamos lá. E aí fui crescendo, e crescia pro alto e pros lados, né? Uhum. Pra cima, principalmente pra cima. É, e toioioi. Como tinha que ser. Praticamente um microfone que anda. É, isso, mais ou menos isso. Mas aí ele chegou aí e falou, não, porra, o cabelo do Tucano tá maneiro, vou deixar igual. Como? Como é que eu vou deixar o cabelo mais liso? Não, bicho, tu não alisou essa aí, porra. Não, aí ele foi e falou com a mãe dele, tem que deixar aqui meu cabelo mais liso. Aí ele fez um tratamento e botou um papel alumínio na cabeça, cara. Agora imagina tu chegar na casa dele e encontrar ele com papel alumínio na cabeça. Primeiro, você nunca me viu de papel alumínio na cabeça. Era fazendo balaiagem, malandro. E se era papel alumínio, era pra proteger dos alienígenas. Que história é essa, porra? Na época que todo mundo queria deixar o cabelo crescer, né? Como o Tucano, todo mundo, menos o Carlos, né? Então o JP deixou o cabelo crescer. Não, eu não, eu deixou. Não. Deixou. Eu não. O meu irmão tentou, mas o dele era um caso intermediário entre o teu e o do Tucano, que começou a criar umas ondas aqui por baixo e tal, não sei o quê. Então começou a ficar parecido mais com o Roberto Carlos do que com... É, ele deixou mullets, né? É, ficou... Não, mas o JP, eu lembro que o JP foi lá no seu Miyagi, que era o barbeiro da galera. Foi pra deixar crescer. E aí tu falou, a história que eu lembro, vamos ver, a história que eu lembro é que tu falou, quero fazer um corte pra deixar o cabelo crescer. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. E aí o seu Miyagi cortou que nem uma chapeleta. Ficou uma rola. Aí a gente foi o cimento terminou por aí, porque na semana seguinte eu fui lá e consertei a parada e voltei pro tradicional. Não, então. A gente foi jogar Holy Master na casa do JP. Ele Rola abriu a porta. Aí eu e o Azaghal ficamos olhando assim, um pra cara do outro, assim, olhando pra ele. Começamos a rir e falei, que porra é essa? Parece uma rola. É aquele cabelo, cabeça de peru? Era uma chapeleta, cara. Era. O cara cortou. Estilo Beatles. É uma glande. Eu já sabia que tava uma merda, porque eu já tinha encontrado com um camarada na rua que tinha quase caído de rir, falando que eu tava parecendo com uma casa, né? Quando eu era criança, eu tive esse cabelo de chapeleta aí, cabeça de perua. É muito escroto, cara. O JP, eu lembro como se fosse hoje, o JP abriu a porta, o Tucano olhou e falou assim, olhou pra mim, olhou pra mim, tá uma rola. Então, o experimento durou no máximo uma semana, que eu lembro que logo em seguida eu voltei lá no cara e mandei ele cortar direito. Seu Miyagi. Eu acho que a gente foi no dia, né, que ele cortou. No mesmo dia que eu voltei lá? A gente foi no dia do corte. Não, você tem que estar lá no dia do corte. E ele depois fez a mesma coisa com o Bruno, não foi? Só que o do Bruno... Ah, o Bruno, cara! O Bruno era muito bom o cabelo dele, né, cara? Tinha muita onda, velho. Parecia uma Ruffles. O cabelo dele ficou parecido com o do Lion, não foi no Thundercats, que a gente ficava assim, né? Aí a gente chamava ele de Lion, ele ficava puto. Aí tal, não sei o que, ele, pô, fica me chamando de Lion Man, não sei o que. Não, não é Lion Man, é Lion do Thundercats. Ah, é? Pô, irado, ele é fortão, né? Então, JP, você nunca teve cabelo grande. Não, eu ia falar que todo mundo aqui, tirando... todo mundo, mas agora também não teve. Eu tive, claro que tive. Cabelo grande. Era grande. Ué, teve o uma microfone que a gente não, foi porra, o confusão gigante. A franja, né, a franja, forçar. O cabelo da frente, da testa, chegava ao queixo. Quando esticado. Cabelo grande. Exato. Quando puxado pra baixo, chegava ao queixo. Eu conseguia prender o cabelo com elástico e fazer aquele pompom atrás, sabe? Fazer um pompom. Fazer o quê? Chuquinha? Você fazia chuquinha? Fazia, chuquinha. É um rabo de pompom. A parada é o seguinte, ó. Digita no Google Imagens, Celton Mello Tropicaliente. Que filha da puta. Esse era o cabelo do Azaghal. Era tão igual que ele imitava a risada, cara, do Celton Mello na novela. Caraca, eu imitei a risada uma vez e eu tava bêbado. Como é que era a risada do Celton Mello? Ah, não lembro. Tu quero que ficava. E aí, fazia risada. Olha aí. Era no Réveillon que a gente passou na casa do JP. Teresópolis. Pior que meu cabelo era parecido com esse mesmo, cara. Olha aí. Mas não era tão grande então, era meio... Não, mas ele deixou crescer mais. Eu fui mais ousado que o Celton Mello. Mas teve essa época, assim, que tava desse jeito. Mas eu também tenho que dizer que pouco depois eu percebi que eu tinha já uma tendência a ter as entradas, né? Aí eu falei, pô, nem que eu queira deixar o cabelo crescer, não vai dar, né? Tu tinha tanta vaidade no cabelo dele que os fios que caíam ele guardava numa caixa. Que isso, cara? Que mentira, cara, mentira porra nenhuma. Começou, tu velho. Tu guardava numa caixa, maluco. A caixa de madeira. Olha aí. Eu nunca tive uma caixa de madeira, cara. Mas, assim, eu e o Sr. K também tivemos cabelo grande, né? O Sr. K também teve cabelão. É, eu sei que é chocante imaginar que eu já tive cabelo. Ainda mais... grande. O Sr. K, ele tinha cabelo escorrido, maluco. Cabelo escorrido. Até a cintura, não é isso? É verdade. Uns 4 dedos acima da cintura, talvez um palmo, não sei. Não dá muito olha pra ver. Aí. Pelo menos até metade das costas, com certeza. Caraca, por que você decidiu deixar crescer o cabelo? Cara, tem coisas que você só faz em determinada época. Cara, olha só, é bem simples. Por que um adolescente decide ter cabelo grande? Porque algum outro adolescente decidiu ter cabelo grande. E aí todos passam a ter cabelo grande, cara. É isso. É porque nos anos 90 teve uma modinha de cabelo grande surfistinha no Rio. Não era surfistinha, o cabelo grande era por causa das bandas de rock. Todo mundo inspirava no Axl Rose, né? Queria ter o cabelo do Axl Rose. Era, esse é o Nike. Porra, eu cortei franja no cabelo por causa do Axl Rose. Aí. E sabe essa parada agora que é de funkeiro? Você desenhar no couro cabeludo? Não sei, tem isso? Não. É, tu raspa e faz um... Risco. Escreve. Então, você não fez isso, Tucano? Não, ele fez 3 riscos, né? Não, 3 riscos, um negocinho. O Mike Patton, do Faith No More, era cabeludo. Deixava o cabelo grande só a parte de cima, raspava dos lados e atrás e fazia uns riscos, tipo um xadrez, tá ligado? Passava tipo máquina 4 do lado e fazia com gilete os riscos. Eu queria raspar assim, né? Fazer esse cabelo Mike Patton. Assim, não o todo, né? Mas só do lado. E meu pai falou, nem fudendo. Nem fudendo vai ser essa merda. Eu e o Azaghal sofremos bullying em São Lourenço por causa de cabelo comprido. São Lourenço? Olha aí. O quê? O hotel de magnata aí do Azaghal. Mas não é o hotel de magnata. O que falaram? A Agatha, porra, falou. Que isso? É, Jovem Nerd. Vai cair agora a máscara. Um carnaval eu fui cabeludo, no outro eu já tava com cabelo curto, né? Aí ela, Tucano, deixa eu te falar um negócio. Aí o quê? Ficou bem melhor de cabelo curto, porque era nojento você de cabelo comprido. O aspecto sujo. Olha, o cara não esqueceu até hoje. Agrediu, cara. Isso agrediu, marcou ele. O cabelo de homem crescendo é uma merda. É uma merda. Assim. É uma merda. É uma merda. Eu passei um ano de boné. E é o que gera a porra da calvície. O boné. Oh, jura? Tu abafa o coco, meu amigo? Um abraço. Eu também, quando tava deixando crescer, o meu cabelo era indomável, mano. É. Então eu tinha que botar no gel, nada segurava. Eu tinha que botar boné. Estamos aí, todos carecas. O seu Miyagi fez o corte de rola na cabeça do JP, salvou o JP, salve, maluco. Você devia erigir uma estátua ao senhor Miyagi. Ah, porque, mas olha só. O Tucano usava boné pra caralho. Tá aí pagando de careca direto. Toda foto que é mais pra cima um pouco. A minha franja ainda resiste aqui, cara. Franja é uma marquise. Veio da nuca a franja do JP. Ah, ó, eu deixei o cabelo crescer, mas eu tô resistindo ainda. Tá, ah, vai acreditando nisso. É que tu não tem espelho no teto do teu banheiro, mano. Caraca, falando igual de careca, o Sr. K, que é mais, sofre mais como eu, quando que você percebeu que tava ficando careca? Cara, pois então. Você já falou disso, era uma terça-feira, chovia muito. Era de noite, os carros passavam, os faróis desligados. É, o oficial do alistamento da Marinha... Por que, que você se alistou na Marinha? Você queria viajar pelo mundo? Só com homens num barco? Não. Veja bem, vou te explicar. Na verdade, eu não queria servir a uma instituição militar. Eu também passei pela mesma coisa, me alistei na Marinha. O que acontece? Eu fazia escola técnica. E na escola técnica que eu fazia, eu poderia, me alistando na Marinha, cursar aulas no Cefet. Ok. Entendeu? Aulas de eletrônica ministradas pela Marinha. Justo. Fantástico. Melhor do mundo. Aí peguei papelada, etc. Pereré, papel, vamos lá, entregar o papel sei lá onde. O sargento olhou pra mim, que é a porra daquele cabelo gigante. Você sabe que vai ter que raspar, né? Sim, senhor. Vou te dar uma sugestão. Raspa essa merda. Se você não raspar, eu vou fazer uma listra no meio com a máquina zero e vou te liberar. Aí eu me imaginei andando na rua com o cabelo de um lado, do outro e o zero no meio, né? Falei, perfeitamente, vou raspar da próxima vez que o senhor me ver, eu estarei de cabeça raspada. Perfeitamente, muito obrigado. E foi embora, né? Fazer o quê? Mas se você parar pra pensar, a ameaça do cara não era grande coisa, né? É. Queria raspar não, uma era. Listra no meio. É, e você ia ser preso na primeira esquina. Porque o policial ia olhar e falar, caralho, fugiu do hospício. Não. Ninguém anda com essa porra desse cabelo. O cara falou, eu vou te raspar no meio. Aí ele falou, às vezes ele nem tava falando de cabelo, pra começar. Da cabeça. Ele podia. Marinha? Ele podia estar falando de outra coisa. Que horror. De qualquer forma. E vou te liberar. Cara, tu já tá livre de qualquer jeito. Não, é. Você não entendeu. Eu vou te liberar para não cumprir o período do Cefet. Eu vou pegar você, levar até. Tem lá a fila do barbeiro, você vai sentar. O barbeiro vai passar a zero perto dos seus olhos até a nuca e vai falar: pronto, próximo. Entendeu agora? É. Aí vai ter que voltar pra casa com aquela porra daquele cabelo de maluco. Cosplay de Hulk Hogan, cara. Na época não me pareceu uma boa ideia. A única vantagem real que eu tô vendo aí de raspar antes é porque de encontrar. Nos dois casos, você vai ter que parar no barbeiro pra raspar de qualquer jeito, né? Então já faz pra você ver. Pelo menos eu fui sacaneado, né? Eu fui cabeludo no quartel, eles estavam me garantindo com o Capitão Benigno. Capitão Benigno, salvou muita gente. Salvou. É, no meu caso, o que acontece? Como teve esse lance, eu voltei pra casa e beleza, vamos raspar a cabeça, né? Aí eu fui no barbeiro, que ia lá sempre, todo mês, desde os 12 anos de idade, já tava com 18, então... Peraí, você ia barbeiro pra fazer o quê? Conversar? Não, cara, conversar. Aparar as pontas. Aparar as pontas duplas. Tirar os fios duplos. Afinal, é de vaidade esse vaidade. Pô, mas nesse período, normalmente, do período que o adolescente deixa o cabelo com crescer, não é muito vaidoso com o cabelo. O homem, pelo menos, não. Porra, se eu tô deixando crescer, pelo menos vamos fazer o troço direito, né? Porra, velho, como é que não é? O cara que tenta fazer não a porra de uma palaiagem em casa... Não, cara. Papel laminado, papel alumínio na cabeça, não é vaidade. Pode. Não é possível. O cara queria fazer balaiagem em casa, e diz que eu não posso cortar a ponta dupla do cabelo. Você pode fazer o que você quiser. Não tô... É quando você chegou no barbeiro e falou rapa tudo, o cara o quê? Chorou. Era barbeiro ou era salão? Vamos ser sinceros. Era barbeiro. Aquele barbeiro xixi lento, aquela madeira que tinha. Não, barbeiro de rua. Barbeiro de rua. Porque não tem barbeiro no shopping, né? Porque em shopping não tem barbeiro. Não sei. Jovem Nerd só corta cabelo no shopping. Ué, mas no shopping é o quê? Salão? É, só tem salão de cabelo eleiro. O cara que sabe cortar um cabelo, maluco. Cabeleleleleleiro. Não, o cara é barbeiro, cara. Não é. O cara não é barbeiro. O cara não sabe fazer a barba, ele não é barbeiro. Peraí. O cara tem 20 anos de barbeiro, cara. Tem 20 anos de cabeleleleiro. Não é cabeleleleiro, não. Qual o nome do salão que você corta cabelo? Eu não sei, cara. Onde que shopping que é? Eu chego lá e falo assim, quero falar com o Paulo. Qual shopping? Paulo corta meu cabelo. Qual shopping? Paulo corta. Não vou falar qual shopping. Não, Paulo. Barba, cabelo e bigode, Paulão. O shopping deve ser aqui perto, Jovem Nerd Preguiçoso. Não vou falar o shopping, cara. É shopping cristal? Não é, cara, não vou te falar o shopping. Tu corta cabelo no Princess Hair. Não quero que fique me procurando, me sacaneando. Tá com medo de... Tá com medo de plateia pro próximo corte, rapaz. Bully. Foi engraçado que outra vez que eu fui cortar o cabelo, eu tava esperando o cara, né, a minha vez. Aí veio um fã, tirou foto e tal. Eu falei assim, poxa, a gente viu você. Aí eu não sei se você tá aqui esperando alguém. Então, que tipo assim, cara... Nem imaginou que eu tava lá pra cortar o cabelo. Mas pô, o cara... Pra tu ver como o lugar é um lugar de macho. O cara acertou o meu cabelo, o que eu vou fazer? O cara acerta o cabelo, cara. Eu não vejo, não. Porque teu cabelo é tão complicado assim, cara. O cabelo é complicado. O cabelo é complicado. Se cortar demais, na cara do fica povo, cebola. Mesmo. É uma merda meu cabelo. Cebola. Tô vendo aqui. W Cristal. Não, que W Cristal? Não é nada disso, cara. Aqui, Paulão. Que Paulão? Tá aqui falando... Não é? Tô falando aqui, ó. Paulão, um dos mais consagrados hairstylists não do é país. Não é que hairstylist? Elegeu Curitiba para lançar. Não, o cara. Caso. Não é isso, cara. Não é nem cara. Cabeleireiro ele, é hairstylist. Não é essa porra, cara. É outra pessoa. Olha só, Alexandre, eu vou te explicar o stylist seguinte. Stylist ou stylist? Deve ser stylist. Stylist. Não é a mesma pessoa. Eu vou te explicar o seguinte. Sabe o que é barbeiro? É. Barbeiro é aquele que a gente foi lá em São Paulo. Eu sei, a gente foi lá pra maneiro. É barbeiro, então, okay. Tem que ser ambiente sujo, tem que ser ambiente escroto, tem que ter revista de mulher pelada. Você tem que correr risco de vida, é isso. Exato. Você tem que, o cara tem que meter uma navalha no teu pescoço, ele pode acabar com a sua vida ali, mano. Essa parada de trocar o gilete toda vez que vai fazer o pé do cabelo? Porra, né? Nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma. Você tem que voltar lá e o cara fala, tua gilete tá aqui guardada. Ele sabe que ele já usou em 7 mil pessoas. Né? Valeu. E tem que sangrar, meu irmão. Tem que terminar, o cara tem que tirar a toalha e tem que ter sangrado. Tem que passar aquela pedra úmida no sangramento. Isso. Assim, né? Aquela pedra que tem sangue do mesmo planeta. Ó, tu quer saber quem mais corta no Paulão da W Cristal? A Débora Falabella. Não é Paulão. Onde você achou isso? Paulão da W Cristal, cara. Não é nada disso. Tô vendo aqui, rapaz. Ah, a gente tá dando search errado, cara. Troca Paulão por Paulette. Eu tenho que apoiar o nosso amigo aqui, que está caído no chão, vocês estão chutando ele, eu vou dar a mão para levantar. Muito obrigado. Eu já cortei cabelo num salão extremamente frufru que tem ali no, ou tinha, não sei, no Rio Sul, no primeiro andar. Já cortei cabelo ali, eu tenho que admitir isso. É. Porém, entretanto, toda vida eu cheguei ali dia 31 de dezembro, ia passar o ano novo na casa do Dave, entrei no salão com, né, com essa cabeleira vasta, o cara ficou olhando, achou meio estranho. Posso lhe ajudar? Pode. Você pretende fazer a barba? Não, amigo, pretendo raspar a cabeça. Ele ficou olhando, mas raspar a cabeça? Eu tenho, tô com tão pouco cabelo, você vai passar máquina zero? Não, vou passar navalha. Cara, eu tava uma graça sentado naquela cadeira, né, extremamente confortável. A cabeça parecia um algodão gigante de espuma. Eu acho que o sujeito nunca tinha passado navalha na cabeça de ninguém, então ele exagerou na espuma. Nem na cara, se bobear. Nem na cara. E ele com a navalha, assim, com a mãozinha tremendinho, sabe? E eu pensando, esse filho da puta vai me tirar um naco da cabeça, mas vambora. Vamos que vamos. É maluco. Aí nisso passa uma mãe com uma criancinha. A criancinha olhou assim, sabe? Pra cima, né? E foi andando e eu continuo olhando, a cabeça virando pra trás, com a cara assim, ó, com a boca gigante, assustada. Eu só ouço a mãe falando baixinho, não olha não, minha filha, não olha não. Que isso? Continua. É, cara, então, esse negócio, não, porque é barbeiro, é porque é stylist, hairstylist. Eu também já fui no hairstylist. Grande merda ser hairstylist. É, pior, pro homem é o pior lugar pra cortar cabelo. Eu também acho uma merda. Eu, quando era criança, cortava no Souza. Lembra do Souza ali, Ipanema? Lembro. Cortei lá também. Depois fui cortar na barbearia Leblon. Aí passei a cortar na loteria. Foi a melhor época, inclusive. A loteria do Gelson manda bem. Gelson é bom, cara. Gelson é bom. Porra, era fazer uma fezinha, cortava o cabelo, enfrentava a fila da loteria. JP também já passou por vários, né? Não, o Gelson foi o JP que me indicou, inclusive. Foi. Na verdade, foi o meu primo, o macaco, que descobriu o Gelson ali. Ele cortava a tua família inteira, né? É, ele cortava de todo mundo, cara. E agora aqui em Curitiba eu corto na Barbearia Clube. Coisa demais. É o nome do lugar. Eu sinto falta de ter um barbeiro assim que eu cortava com regularidade, né? Você não precisa explicar o que, exato, que tu quer. Exato, cara. Senta lá. O cara já sabe o que, que é e pronto, né? Tu só se concentra na revista que tem ali à tua disposição. Você não precisa ficar dando aquelas instruções, isso eu adianto. O Azaghal, por exemplo, só chega e fala o de sempre. Do lado e atrás, deixa como tá. Inclusive, quando eu cortava aí na barbearia, na loteria, era o melhor negócio. Cara, era lucrativo cortar o cabelo na barbearia. Porque eu acho que o corte lá era tipo R$7, era muito barato. E uma Playboy custa o quê? 10 conto. Eu tô indo no barbeiro, lia Playboy. Você cortava o cabelo e economizava R$3. Saía com saco duro, machucado, né? Mas tudo bem. Caraca, cara, você não gastava dinheiro, era, sabe? Não precisava comprar Playboy, já tava garantido. Isso define barbeiro também. Qual é a revista? É Ken, Caras ou Playboy Penthouse? O que você lê quando você corta o cabelo, Jovem Nerd? Eu não vejo nada, fico me olhando no espelho, só isso. Nossa. Puta que pariu. Não, diz que lê alguma coisa. Não, cara, ai, fica lendo. É hedonista. Você fica monitorando o trabalho do barbeiro. Isso é uma coisa antiética, cara. Eu não fico monitorando, eu não tenho o que fazer, eu fico parado ali, cara. Então, se você fosse num barbeiro e não no cabeleireiro, Porque o cara, quando você vai no cabeleireiro, ele não te dá nada, porque assim, ele quer fofocar com você. É isso. Eu fico isso, conversando. Eu fico conversando, fica fofocando, falando de novela. Não, cara, eu fico falando de viagem, ele fala das viagens que ele fez, ele pesca, puta fala da merda. Pescaria que ele, ele fez. O cara quer conversar. Fala da mulher, dos filhos dele. Vocês ficam falando de vara, jovem nerd. O cara casado com o filho fica falando que ele viaja com a família dele, caralho. O barbeiro, no máximo, ele chega e dá uma espiadela na revista que você tá lendo e fala, coisa boa isso aí, hein? Essa rachada aí. Que merda. Exato, cara. Você não conversa com ninguém, é uma beleza. Você chega, o cara sabe o que tem que fazer, tu abre a revista, cai o cabelo dos outros no teu colo, você... Mesmo cortando o cabelo das formas mais loucas, deixando crescer, é um pouco de vaidade de qualquer jeito, porque você quer ter um estilo. Sim, é verdade. Não é isso? É verdade, é verdade. Eu cortei o cabelo numa época que assustava um pouco, que era quando eu tava no auge do cabelo comprido, eu cortei moicano. É verdade. Eu andava na rua e as pessoas tinham medo de mim, mas era vaidade, era o estilo, era o estilo. Travis Bickle, você gostava? Você achava maneiro? Achava. Como é que você percebia que as pessoas tinham medo de você? Porra, eu já vi tu querendo fazer velhinha atravessar a rua, mano. Ainda fiz uma cicatriz na sobrancelha, sacou? Ah, aquela cortezinha na sobrancelha? Puta que pariu. O Jovem Nerd não falou do cabelo comprido dele. É, eu tive aquele cabelo comprido de... Sabe? Axl Rose, essa porra aí. Mas quando tu deixou o cabelo de Paquita, é... Eu tinha os garçons que me zoavam aí no restaurante. O garçom falou, a senhora quer alguma coisa a mais? Eu ficava meio puto. Olha com só, isso. Mais uma vez eu vou ser obrigado a levantar o Jovem Nerd que está no chão sangrando, dizendo que uma vez estava numa churrascaria de garbo elegância do Rio de Janeiro com a gorda, Sagui e Dr. Picles. Caraca, você também tá de brincadeira com os teus amigos, cara. Foi uma adolescência, né? Eu não podia ter saído de uma forma diferente do que eu sou hoje em dia. Aí o garçom falou, o senhor deseja alguma coisa pra gorda? Não, não, deseja mais não. Você aí, garoto? Aí eu fico, não, não. Você, gordinho? Aí o Sagui olhou, não. E você, menina, deseja mais alguma coisa? Aí eu levantei o rosto. Aconteceu a mesma coisa comigo e numa churrascaria parecida. Pode ter sido o mesmo filho da puta. Não era, cara. Não era o mesmo filho da puta. É que quando você tem um cabelo de menina, o cara te confunde com menina. É assim. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Tá cabeça baixa, cabelo gigante, caindo no prato. Você tá machucando a picanha junto com o cabelo, porra. Ainda bem que não tá machucando a salsicha, né, cara? Exatamente. Dá nisso. Tá na chuva pra se molhar, bro. É, meu. Aí teve aquele episódio que eu já contei em outro Nerdcast que o meu avô detestava, né? Que eu tinha cabelo, que eu tava com cabelo grande. Ele me zoava toda vez. Cabelo grande, corta esse cabelo, garoto. Não sei o quê. Aí eu ficava incomodado. Eu ia pra casa e ficava incomodado com essa porra e tal. E uma vez eu falei com meus pais, porra... Você ficava incomodado com a crítica do seu avô? Com a crítica do meu avô, pode... Sim, sim. Você queria ser você mesmo. Eu não falava nada, mas eu ficava incomodado, exatamente. Eu queria ser aceito, porra. Eu tenho cabelo grande, porra. Entendeu? Essa atitude não combina com o Jovem Nerd, né, cara? Eu deixei o cabelo crescer pra ser o diferentão, entendeu? Eita. E o adolescente, ele é diferente sendo igual a todos os outros. Exatamente, né? Aí os meus pais falaram assim, olha, meu avô era... Já contei essa história. Meu avô era religioso pra caramba e tal, e ele falou assim, olha, pra só ver se seu avô falar, tu fala assim, olha, avô, Jesus também tinha cabelo grande. Aí eu, fui todo armado, caraca. Puta que pariu. Olha só, eu tô comendo aqui um croquetinho de camarão, eu tive até que abriu o microfone pra falar essa. Puta que pariu, hein? Vou fechar aqui o microfone, obrigado. Eu fui armado. Aí o meu avô foi lá e falou a minha coisa. Tem que cortar esse cabelo, aqui. Aí eu falei assim, avô, mas Jesus tinha cabelo grande. Aí ele, mas ele tinha barba. Aí eu te derrotou. Cara, me derrotou, cara. 1-0 pro vovô. Porra, mas aí depois eu comecei a namorar só de Veneza e rolou uma pressão pra cortar o cabelo lá. Olha só! Ela gostava. Ela não, ela gostava, mas aí. Se a Jovem Nerd tem um problema com cabeludo, hein? Vou te falar. Olha aí, o Tucano, a mágoa do Tucano. Ela tem um problema com cabeludo. Não, mas ela gostava, mas aí depois do tempo eu realmente tava enjoado já e aí. Ah, mas peraí, pressão de quem? Foi tua sogra que fez tu cortar o cabelo? Ela fez bastante pressão. Caraca, meu irmão! O cara foi moldado pela sogra. Não, mas eu. Nossa, caraca! Caraca, cara! Mas eu achava, achei ok. É bom, isso nunca é bom. Eu só cortei quando eu achei que tava confortável em cortar o cabelo. Não foi por pressão. Mas olha só, você nunca vai saber se você cortou quando você achava que estava confortável. Ou se você achou que era confortável cortar para parar de ouvir a pressão. Você se contradisse agora. Você por quê? Por quê? Porque você falou assim, porque começou a ter uma pressão, aí a gente, mas a senhora é jovem nerd? Não, ela gostava. Depois que o Azaghal levantou, que foi a sogra, você, não, mas não foi por causa da pressão, mas você tinha falado que era por causa da pressão. Não, mas a pressão existia, entendeu? Contradisse. Não, mas sabe quando você tem uma parada, aí você tá ouvindo, aí você, Você cedeu, é isso. É, mas eu achei você cedeu sob tortura. Eu fiquei com vontade de cortar. Mas quando as pessoas são torturadas, elas acham ok. Delatar os amigos. É verdade. Eu acho ok. Se eu delatar meus amigos, a dor vai parar. Caraca, mas eu achei maneiro, e tanto que eu nunca mais tive cabelo grande, eu poderia ter tido, como adulto e independente. Poderia ter falado, agora vai deixar. Mas tu é coxinha. Você perdeu sua época de rebeldia. Você deixou sua sogra podar a sua rebeldia. Eu tenho um negócio. Opa, lá vem. Não, meu cabelo é oleoso. Sabe? Saímos dos pelos. É uma merda, meu cabelo é oleoso. Eu também. O quê? Quando eu tinha cabelo, também era oleoso. Então, olha aí. Começa assim, tá? O cabelo oleoso é uma merda, porque depois de um tempo ele fica feio, fica oleoso. Fica sujo. Cebado, entendeu? Tem que lavar todo dia. E aí... Pode não acreditar, mas tem que lavar todo dia. Ué, mas isso é uma realidade pra mim, lavar o cabelo todo dia. Eu acho estranho quem não lava o cabelo todo dia. Mas tudo bem, cada um com o seu cada um. Tem gente que não lava o cabelo todo dia. Tem, tu, por exemplo, não lava todo dia o cabelo. Eu lavo, cara. Mas olha só. Às vezes a gente trabalha aqui o dia inteiro e aí vai gravar Nerd Office só de noite. E aí o que acontece? Eu fiquei o dia inteiro trabalhando e aí o cabelo tá encebado, tá feio. Aí tu vai aparecer na câmera pra, sei lá, 300 mil pessoas com o cabelo encebado. Já aconteceu isso, cara. E aí um dia alguém falou assim, porra, mas tem uma técnica. Sei lá, português, sabe, Jovem Nerd? Bota talco no cabelo. Nossa. Porque o talco absorve a oleosidade, tu fica dando aqueles tapinhas assim, dando tapinha no cabelo, aí o talco vai embora, cara. Eu botava talco no cabelo pra parecer que era velho. Não, tu fica batendo até sair. Tu sabe de quem é essa dica? Bota só da cáustica também, que também faz isso. Essa dica aí, Jovem Nerd, é pra... Peraí. Tem uma outra dica que pode funcionar também. É. Bota água e sabão. Não, então, mas às vezes eu não posso, que eu tô no escritório, cara. Aí não tem vontade de tomar banho na no escritório. Pia! Ó, outro dia você tuitou isso. Na verdade, eu tuitei isso. É, então, agora não pede chance de me sacanear. Então eu estou explicando que foi uma parada prática. E aí as pessoas falam pra você usar shampoo seco. Então, não sabia que existia isso. Aí é uma boa dica. Shampoo seco. Pra mim não funciona shampoo seco. Não funciona. Com a merda. O que acontece com o shampoo seco? Eu dou uma espreada e, porra, fica com uma aparência muito esquisita, cara. Eu tava. O meu cabelo também é bem oleoso. E, pô, se eu não tomar banho, na hora que acordo, vou sair de casa com ele. Eu acordo, cara, de uma forma lamentável com o cabelo. Então tem que tomar banho e sair de casa. Por um acaso tem que sair correndo e tiver que esprear esse parada seca, fica uma merda, fica pior. É melhor deixar a parada zoneada mesmo. Eu tava preparado pra vir pra esse Nerdcast pra falar que a gente perde a vaidade com a idade, né? Mas parece que não. A galera usando shampoo seco. Não. Eu perdi a vaidade. Vaidade. É questão de senso de ridículo também. Tem que diferenciar a vaidade do senso de ridículo. Tu sair de casa com o cabelo encebadaço, porra. Tu, com a aparência que tu acabou de acordar e tá todo bagunçado, também não é legal, né? Tu é casado já, cara. Tucano, tu perdeu a vaidade? Não perdi a vaidade. Diminuiu bastante e aumentou a minha vaidade intelectual. Olha. Ele é nobre. Não, mas é verdade isso. Mas quando tu usa boné de aba reta, que eu nunca achei que ia ver na minha vida, não é vaidade? Tá na... Porque você falou que boné de aba reta é tendência. É vaidade. Tu tá usando boné de aba reta agora, Tucano? Pô, da Harley Davidson, irado. Inacreditável. Não é, cara. É boné de caixa, meu irmão. O cara combatia os caixa na rua, em São Paulo. E o cara agora tá usando o boné do inimigo, cara. Isso é uma decepção do caralho, brother. Me explica aí. Eu sou carioca, eu não entendo esses regionalismos. O que é boné de caixa? É o que parece uma caixa de panetone, tá ligado? Todo quadradão. É a barraca. Ah, Jesus, porra, Tucano. Porra. Existia uma facção em Santos, que eram os caixas que usavam esse boné, e não, não, o cara não encaixa o boné na cabeça, né? Ele, ele só sobrepõe o cucuruto. Um cabeção gigante, né? Fica aquele cabeção de Jimmy Neutron. Puta, cara. E era tenso, porque a gente ia pra lá, de repente tava sentado no quiosque, tomando a parada, comendo a parada, e o Tucano ficava assim, cara, pô, os caixas estão chegando, vambora, vambora, os caras estão chegando. Esses caras, eles têm até hoje, né? E eu vi num shopping, eu vejo esses caras com um boné assim, e é meio de lado também, meio de lado, meio inclinado, sabe qual é? E só, só encostando. Eu uso assim também. Não, vai se foder. Cara, o que aconteceu com o mundo, cara? O que aconteceu com aquele boné maneiro com a aba curvada? Boné de beisebol, como chamam. O mundo virou uma grande caixa, mano. Sabe o que aconteceu? Uma vez eu encontrei com um cara, o cara era adolescente nos anos 70, e ele virou assim, me viu com uma calça jeans reta, tá ligado? Regular, corte regular. E falou, gente, o mundo mudou. O que aconteceu com o mundo que não tem mais calça de boca de sino? Que era esse fone maneiro que te falou isso, cara? Entrando nessa seara, eu queria levantar aqui duas dúvidas aqui, muito importantes, que talvez possam até mudar a minha vida. Pois não. O que é uma pessoa fashionista e, na sequência, quando escrevem assim na internet, alguém fala fulana sensualizou no lugar tal. O que isso quer dizer? Porque eu não entendo essa porra. Pô, você não sabe o que é sensualizar? Não, não sei. Sensualizou. Ela foi lá com alguma roupa que deixou as pessoas, como você diz, com um saco duro. Ah. Isso é sensualizar. Deixou o cara de balduco, né? Ah, tá, então tá bom, tá vendo? Mas o Rex, participante aqui do Nerdcast, ele fala que ele vai pras festas pra sensualizar as festas. E deve ter muita gente que fica de saco duro também. Que beleza. Ué, isso é VSV que ele fala, é isso? VSV? Ver e ser visto. Ver e ser visto, exatamente. Eu acho admirável, É um conceito que eu nunca consegui entender, cara. É vaidade pura. Claro. É o Rex devia estar nesse programa, né? Puta, por que ele não tá? O Rex, porque ele ia obliterar todos os outros. O Rex, ele é a vaidade com bíceps, né? Ele é, cara. Realmente, o Rex é o cúmulo da vaidade que a gente conhece. O Rex, todos os personagens dele são vaidosos. De RPG. Sim, sim. O Rex, ele vai à praia para se bronzear. Quem podia imaginar isso de um homem? Ele passa cenoura e bronze, não? Eu não vi não, cara. Eu não vi não. Pra ver se vê também na praia. Vai ver se vê. O último nível é passar cenoura e bronze com as mãos, não no spray, né? Ficar alisando. Ah, esse aqui. Ah. Uma vez, quando eu e o André, naquela vez que a gente foi pra Itália, o italiano é o povo mais vaidoso do mundo. Principalmente o homem italiano. Metrosexual. Na Itália, os homens são mais vaidosos que as mulheres. E a gente foi num shopping, o Jovem Nerd ficou no hotel. O Jovem Nerd Ágata. E aí a gente, andando pelo shopping, tinha lá uma loja de bronzeamento artificial, aquele de spray, sabe qual é? Uhum. E a gente ficou muito tentado a fazer o spray só pra voltar completamente bronzeado pro hotel e ver a reação do Jovem Nerd da Ágata. Tá maluco, cara. A gente ficou horas se divertindo com essa merda, imaginando como seria chegar no hotel como um italiano bronzeado. Mas você viu os caras saindo laranja de lá de dentro? Todos, sem exceção. Caralho. Porra, devia ter feito, hein? Essa parada não pode fazer bem, né, cara? Não tem como fazer claro bem. Claro que não, né? É demão de tinta ou então raio ultravioleta concentrado. Porra, como é que isso pode fazer bem? É engraçado porque esse negócio do sol é uma contradição, né? Tem gente que vai à praia ou vai se bronzear no, nessas clínicas pra ficar com a pele morena, cor do pecado, essa porra toda. Mas o sol, ele detona pra caralho a pele. Detona? Então quem a não ser que você vá naquela hora, 7:30 da manhã e sai às 8:30, mas ninguém vai, assim, né, cara? A não ser mãe com filho recém-nascido, ninguém vai. E o coelhinho bossa nova, né? O Carlos, né, cara? É sempre, né? Mas a não ser essas duas castas distintas, o resto da galera vai no pior horário possível. E aí a pessoa vira um maracujá de gaveta, cara. Nego com 30 e poucos anos com a cara toda enrugada, brother. Por falar em pele enrugada, tem o outro extremo agora, que é a cara botocada, né? Nossa, aí não. Tu vê uma galera que tu não consegue tirar o olho da cara da pessoa, né? É quando a vaidade se transforma em doença, né, cara? Porra, cara. Tem umas mulheres bonitas aí que se destroem com essa merda de botox, cara. Como é que pode, né, cara? Essas mulheres são lindas ao natural. É bom que não deve ser tão linda assim na vida privada. Mas, porra, jura? Você realmente acha que vai ficar melhor injetando um troço na cara que te paralisa? Veneno, gente. Mas, cara, é porque artista, principalmente, nesse caso que a gente tá falando, é muito cobrado, né, da estética. Mais ainda as mulheres, né? Porra, mas isso não ajuda, isso só piora. É. Pois é, mas a mulher perde a noção, porque aí a boca começa a ficar marcada, não sei o que lá, e vou dar um botox e exagera, e aí fudeu. A Tônia Carreiro, por exemplo, teve uma época que ela começou a fazer tanta plástica que ela chegou a ficar com o cavanhaque, né, cara? Puxou tanto... E a sobrancelha, pode fazer, Jovem Nerd? Sobrancelha feita, pode? Não, sobrancelha é uma parada que eu acho esquisito quando o cara faz a sobrancelha. A voz do Jovem Nerd ficou até mais fina. Eu não faria minha sobrancelha, porque eu acho que fica esquisito, mas... Sobrancelha é o limite que o cara... É o corte. É nota de corte, né? Se ele faz sobrancelha, acabou. Qual o limite da vaidade masculina? Não, olha só. Por exemplo, se um homem usa batom, você não vai achar que é esquisito? Você não acha esquisito? Aí você já passou do corte. Então, muito tempo. O homem usar batom, você vai achar uma coisa, entendeu? Que normalmente as mulheres fazem, usar batom. Então, se um cara aparece de batom, você fala, porra, esquisito. Você vai achar que está em Copacabana. Se esse homem for o Laerte... É, o Laerte, ele tá, mas ele já criou um contexto, entendeu? Mas se aparece um cara normal, de terno e gravata e batom, tu não acha? Ah, porra, o cara tá de batom, mano. Eu acho que o cara, quando faz a sobrancelha, é esquisito como se estivesse usando um batom. É isso. Eu acho esquisito. O cara pode fazer a sobrancelha. Ele é dono da sobrancelha dele, pô. O Tucano fez sobrancelha ali no começo do programa e falou que fez. Não, fui eu que falei que é pentear a sobrancelha. Tem uma diferença aí. Não, mas o Tucano falou que raspou a sobrancelha e vai ficar com cara de mal. Fiz uma cicatriz. Mas fazer a sobrancelha é realmente complicado. É como a gente falou no início, existem tribos na sociedade. É. Cara, existe uma tribo que o cara faz sobrancelha, tem uma outra tribo que tá o cara certo, pô. Faz estilo Cristiano Ronaldo, ele raspa o cabelo de um lado, deixa grande no meio e passa gel pro outro. Então, irmão, eu acho tudo ótimo, desde que não incomode, tá bom. Você passa base no, na unha? Que base? Hã? Você base passa na base unha? O que é isso, cara? Base no negócio de pó que passa no rosto? Não, é. Não, a base... É como se fosse um esmalte transparente. Isso. Não, Eu conheci também uma figura que fazia isso. Ele ia toda semana na manicure e uma vez por mês ele fazia limpeza de pele. Ok, cara, isso tem nada de errado com isso. Não, também eu acho que é dele, não tá fazendo. Não, nada, mas peraí, não tem nada de errado. O cara faz com o corpo dele o que quiser, até botox, silicone, o que quiser fazer, pode fazer. Só que se um de nós aqui fizer, coitado, vai ser zoado até a morte. Cara, eu acho que tudo é viável dentro de um certo limite de dignidade. Por exemplo, eu e o Azaghal não temos mais o cabelo da parte superior do crânio. Sim. Né? Uhum. E eu vou falar pra você, já que a gente voltou a falar de pelos, que o meu cabelo começou a cair quando eu tinha 18 anos. É, o meu foi por aí também, logo depois que eu raspei. Foi raspar, acabou com ele. É, o meu foi deixar o cabelo crescer. A rebeldia cobrou seu preço. Exato, sempre cobra, cara. Sempre cobra. E aí eu lembro que no começo você ficava bolado, cara. Caralho, o que eu vou fazer, não sei o que lá. Só que eu nunca... Assim, me desculpe você que faz implante capilar, mas eu nunca tive coragem de fazer uma parada dessas, porque é muito ridículo, cara. É muito ridículo você, do dia pra noite, voltar a ser cabeludo como se fosse uma boneca da Barbie, sabe? Realmente, eu acho que tem uma coisa que é pior até do que o implante, porque o implante é naturalmente a última tentativa do desesperado, entendeu? Acho que a última tentativa do desesperado é a peruca que o meu porteiro lá do prédio resolveu usar. Se ligou no porteiro que tá usando peruca? O porteiro. Cara, o Jovem Nerd, cara, o cara pode implantar uma piroca na testa que ele não vai perceber, maluco. O porteiro lá, o mal educado, que eu sou obrigado, sabe qual é? Um louro que era careca, ele agora é cabeludo. Não, peraí, e ninguém passou e falou, bela peruca, fulano. Cara, o cara está com um esquilo morto em cima da cabeça. Eu pensei que você era brigado com o pagodinho. Não, pagodinho é gente boa. Porra. Oh, peraí, o cara tá com um roadkill na cabeça, tá. E até agora ninguém passou e falou, fulano, tudo bem? Belo bicho morto aí na sua cabeça. Olha só, as patinhas do esquilo são as costeletas dele, cara. Eu não percebi isso. Dá os parabéns, gente. Faz isso por mim. Ou então, pelo menos, me diz quem é. Quando eu for aí, eu parabenizo. Eu falo, pô, bela peruca, amigo. Ah, não, mas você vai perceber assim que você chegar. Você tirou na portaria, você fala, peruca. Peruca, e opa, peruca, hein? Peruca é um negócio triste, cara. É muito triste. Às vezes o cara, por exemplo. Ah, não, é muito triste. Assume a careca, meu irmão. Assume a careca. Você não, pode, depende, assume. Depende. Orgulho da careca. Depende. Depende de quê, cara? Depende de quê? Cara. Não, às vezes o cara tá de fazendo. Quê? É bom, de quê? O cara tá fazendo tratamento contra câncer, ele usa uma peruca. Tudo bem. Aí você concorda que é uma situação médica que é necessário e depois de um determinado tempo ele pode manter a cabeça raspada ou ele pode simplesmente... Né, não, a gente tá falando de vaidade no sentido... De ficou careca. É, não, é exatamente. É. O cara tá fazendo um tratamento, aí são situações extremas que acontecem do dia pra noite e tal. Uh-huh. Não, a gente tá falando de um cara... Eu, por exemplo, fui ficando careca, tudei, cara, rareando. Um belo dia, amigo. Não tem mais jeito. Vai fazer o quê? Vai deixar crescer do lado pra pentear pro outro? Eu podia, falei. Agora eu vou botar aqui um castor na minha cabeça e vou usar carpete em vez de... Não, porra, eu falei, vou assumir a careca. Muito melhor, cara. Há muitos anos atrás... E o implante? Cara, o implante, eu não sei, se for bem feito, assim, se não for feito aos poucos, né? Não, mas o implante, assim, tem implantes que você bota numa área que tá com pouco cabelo e tal, não sei o quê. Agora tem implantes que tu bota numa área que tá totalmente careca. Ah, é foda, porque eu já vi um cara uma vez que parecia, sabe aquele cabelo de boneca? Que você vê a divisão entre os tufos que saem do couro cabeludo? Aí é meio estranho, né? Você, caraca, o que aconteceu com o cabelo do cara, né? Mas... Eu já vi uma parada maneira. É. Um cara que fez tatuagem de cabelo raspado. Tatuagem de cabelo raspado? Olha aí, que beleza. Não era o Tele que fazia propaganda de um spray que era tintura pra tu passar no caraca, no, da rodela aqui de cima? Olha, eu vou falar uma parada polêmica aqui. Tô até vendo medo nos olhos do Jovem Nerd, cara. Eu sei de gente das internets que usa spray de careca, bro. Eu sei de gente. Fala aí. Isso, não, não falei quem é. Não falei quem. Não falei nem se é homem ou mulher. Porque quando a gente foi lá, quando a gente foi aí pro Orlando, aí no shopping de Orlando é cheio dessa parada de spray de cabeça, né, Didi? E nego ficava, porra, bota essa merda. Eu, não, caralho, vou assumir a careca. Cara, nego queria, porque eu queria que eu passasse essa porra desse pintar a cabeça, cara. Tem um pozinho que... Porra, é ridícula, cara. Essa merda é ridícula. Chove, o cara perde cabelo. Escorre. Perde não. Escorre o cabelo do cara. Ah, vai tomar no cu. Coisa ridícula. Muitos anos atrás, eu tava andando de ônibus, aí tinha um senhor parado na rua, ali na Cinelândia. Sabe aquela espiral verde pra botar em canto de quarto pra matar mosquito? O cara deixou o cabelo dos dois lados crescerem, mas tava grande pra caralho, a ponta do cabelo ir subindo assim pela cabeça, e ele fez um espiral, sacou? Yeah. Parecia que o cara tava com um cocôzão, assim, espiral na cabeça. É, careca, eu vou te falar um negócio. O cara, todo mundo pode falar, todo mundo pode fazer o que quiser, a gente respeita toda a individualidade dos homens. Mas, é ridículo. Quando você tá ficando careca, dependendo do estágio que você tá, você tem que simplesmente assumir a sua careca, cara. Essa parada vai ser a parada mais libertadora. É que nem aqueles caras que fica careca dos lados, tipo eu. Fica careca em cima, aí fica um cabelo do lado e, sabe, tipo Ciro Gomes? É. O Marco Maciel, sabe qual é? E aí o cara deixa crescer uma franja de 1 metro de um lado e faz um cabelo... ponte. Pra pentear pro outro. Cobrindo. Cara, isso é a coisa mais triste do mundo. Eu só quero deixar claro que não é meu caso ainda. Minha franja. Mas sabe qual é? Porra, meu irmão, assume essa careca, cara. Azaghal, tu acha que eu devo assumir, então? Você já assumiu a careca. Não, não assumi nada. Tu tá usando spray? Tu tá usando spray? Os boné. Então, eu tô usando o boné. Aí quando tu tira o boné, tu revelou a careca. Não, eu vou raspar o cabelo. Eu acho que tu tem que raspar, cara. Tem que raspar e deixar só o bigode. Não raspa, não chega no domingo à noite, passa zero e aparece no trabalho segunda, que vai ser um choque. Tem que ser nas férias, né? Tem que ser nas férias. Nas férias ninguém vai ver, tem que ser gradativo. Exato. Você primeiro passa a máquina 4, vai trabalhar, as pessoas falam, raspa a cabeça, você quer ver. Aí dá mais um tempinho, máquina 3. Exato, exato. Máquina 2, e nossa, pô, já tá perdendo muito cabelo em cima, porque aí vai começar a aparecer que tá perdendo cabelo, e você vai gradativo, até o zero. Zero é liberdade total, cara. Zero é liberdade. Eu tô ensaiando fazer uma parada aqui muito mais agressiva. Lá vem. O quê? Fazer o moicano ao contrário. Vai raspar só no meio. Vai deixar dos lados e raspar em cima. Estilo fui servir a marinha, é isso mesmo. Pô, sabe qual é o problema? O cara, quando ele é careca, ele só se olha num ângulo pro espelho. Ele só, exato, se olha de frente. Então, ele vai achando que tá tudo bem. Porque ele só tá vendo um ângulo dele que é o mais privilegiado possível, sacou? Eu levo uma vantagem aí, que poucas pessoas... São mais altas que você. São mais altas que eu, é verdade. Então... Né? O grande problema é que alguém, algum dia, vai tirar uma foto sua de costas e você vai ver. E tá aí, tiraram, quando você tá vê... cheio na internet. Ah, tá cheio de foto. Pois é, isso que é a merda. É porque você olha e fala, meu Deus, eu tô assim e ninguém me falou nada. Sacanagem. Não, e quando bate a foto com flash, meu amigo, dobra o tamanho da careca. Você já tá com aquele buracão aqui sinistro em cima, só isso? Eu? É. Eu tô com a traiçoeira, né? Como é que é? Que é isso? A traiçoeira é que você fica se preocupando aqui com as entradas na frente. E atrás vai abrindo. A testa tá aumentando e a traiçoeira vem por trás e quando tu vai ver, já foi, tá ligado? É. Eu acho que eu tô com essa também, sabe qual é? Tu acha? Mas não chega a ser estilo franciscano ainda. Não, ainda não, ainda não. Olha só, ainda olha cresce, só. Ainda cresce cabelo, pouco. Olha, bom, mas só. Eu acho que a minha... Ah, mas eu vou falar pro Tucano aí, pro Jovem Nerd. Eu sou um cara que eu quero ajudar meus amigos. Vocês ainda estão num momento que dá pra fazer um implante que não é ridículo. Vai esconder, ainda tem cabelo pra, entendeu, esconder o implante. A galera ainda não sacou o que tá acontecendo agora. Se abriu o franciscano aí, aí, meu amigo, qualquer reparo é remendo. Agora, quem diria 15 anos atrás que a gente fosse chegar hoje conversando e eu ainda tivesse a maior condição capilar aqui, hein, cara? JP, cara, impressionante. Ele é praticamente o cabelo dele, um corte dele é moicano, e aí fecha todo o resto. É uma chuca gigante que cai pro lado. No outro dia eu botei a Priscila mandou uma foto, eu tava fazendo aula de natação com o Arthur, ela mandou uma foto pro pai dela, cara, aí o pai dela, pô, legal, eu tô vendo aí o Arthur com o professor de natação. Que professor de natação é o João Paulo? Eu falei, pô, tá careca pra crescer. Que a água não te ajuda, né, cara? A água e o vento são dois inimigos mortais, né, cara? O JP, quando penteia o cabelo pra trás, consegue até fazer um rabo de cavalo. Fica com um mullet argentino. Esse negócio de careca, eu sei o que é isso. Eu me segurei, eu falei, não, você tem um amor ao cabelo. E aí eu não raspava tudo, sabe? Até o momento que eu passava na máquina e tal, e eu tava, sabe, ridículo. E aí eu falei em português, vou mandar zero, hein? Era caralho, zero. Mas aí você já tinha visto como é que era o formato da sua cabeça. Aí eu mandei a zero e cheguei na casa da sogra, mano. Choquei a sogra. A sogra ficou chocada. Olha que lindo, que coisa melhor que... Mas eu vou te falar, vocês compartilham a mesma sogra. Você choca a sogra. O Jovem Nerd poderia dar um piripaque nela, cara. Tem que tomar cuidado quando for fazer isso, porque pode ter consequência. Não, olha só, meu pai ficou careca, mas ele diz que o gene da careca vem da mulher, da mãe, né? Então, se você que tá nos ouvindo aí com seus 18 anos de idade, quer saber se mais tarde você vai estar conversando esses assuntos aqui que a gente mandou hoje, né? Tá com medo disso? Olhe pra família da sua mãe. Então. O pai dela, os irmãos dela, enfim, pro lado da sua mãe. Porque se essa galera for careca, tu se lascou, não tem jeito. É a maior falácia isso. Olha aí, rapaz. É lenda. Cara, é engraçado, eu ouvi falar disso também. Aí meu avô é careca, mas meu tio não, e agora? Então, mas às vezes pega, e às vezes pai, pega. Aí é 50%, aí tu tem uma esperança na tua vida. E seu pai? O meu pai ainda tem cabelo, ele tem aí. Franciscano, mas ele tem mais... Bem tem mais cabelo que eu, inclusive. Tá vendo? Eu tô falando, olha a família da tua mãe. Então, eu sou todo a favor, assim, de, tipo, se tu ficar um careca bem escroto, tu... Bem escroto. Porra, obrigado, hein? Valeu, cara. Não. Obrigado, tô falando, careca escroto é, tipo, fazer ponte de cabelo, essas porra, entendeu? Ah, não, careca escroto, né? com o Dave aqui. Não, eu sempre falei pro senhor Jovem Nerd, olha, se eu ficar careca, se ficar uma coisa escrota, eu vou raspar tudo. Porque fica escroto, né, cara? Eu não acho maneiro. Pode ter gente que acha maneiro fazer ponto de cabelo. Eu não acho. Só que o problema é o seguinte, eu não sei o formato da minha cabeça. Esse que é o problema de todo mundo. Às vezes você tem uma cabeça escrota, entendeu? Cabeça... Nem todo mundo... Nem tu todo caiu mundo... do berço, Jovem Nerd. Não, nem todo mundo vai ficar careca irado que nem o Bruce Willis, cara. Tu tem caspa, o Jovem Nerd? É, se eu não cuidar, aparece. E aí, quando raspa, a caspa some ou continua? Sei lá, pô. A caspa continua. Não, mas caralho, aí você tem shampoo pra essa merda. Depende da caspa. Se for caspa nervosa de estresse, não é cabelo, não tem a ver com cabelo. Cara, olha só, eu raspo máquina zero toda semana. Então, você tá no... A cabeça. Porque você viu que a tua cabeça... Vamos deixar claro do que a gente tá falando. É, a cabeça, raspa a cabeça. Tu viu que a tua cabeça é maneira e ela aguenta o cabelo, a cabeça raspada. Para. Cabeça maneira. Vamos voltar aqui. Minha cabeça é... Não. Dromedário. Não é, tem cara. Duas corcovas, eu pareço praticamente uma beluga. Isso é um fato. Não, vamos pôr por quente. Não, não há, mas eu tô sendo sincero, eu não acho a cabeça escrota, cara. Você acha a cabeça do Fred maneira? Eu acho, cara. Você se amarra na cabeça do Fred. Eu acho que ele tem uma cabeça maneira. Cuidado na edição aí, mano. Eu podia poder ficar muito esquisito. Eu agradeço o seu carinho pela minha cabeça, mas de onde eu olho parece uma beluga, tá? Mas tudo bem, independente disso, ainda hoje, passando máquina zero toda semana. Você quer dizer que dá mais trabalho do que o cabelão? Não, necessariamente. Eu passo máquina zero porque eu não gosto de ficar com aquele cabelinho do lado e sem nada em cima. Com 18 fios, sacou? Então eu, uma pessoa que tento seguir o meu padrão de dignidade mínimo, raspo a cabeça máquina zero. Eu também. Corte de máquina zero é o mais fácil de todos. É claro, porra. Mas volto a dizer, ainda assim, eu tenho que usar shampoo anti-caspa. É ridículo. Você jogar shampoo numa cabeça que não tem cabelo é uma coisa meio escrota. Você tem que lavar, você lavar com o quê? Com sabão de coco a cabeça? Faria mais sentido, né? Mas não, o que acontece? Eu descobri isso com o passar dos anos. O shampoo não é só pro cabelo, é pro couro cabeludo também. Couro cabeçudo. Sim, exatamente. Sim. Então, o que eu tenho... Agora, eu acho que você devia tentar o sabão de coco, Fred. É ótimo. Agora invadindo uma outra seara, mas ainda dentro dos pelos. Uhum. Pelos. O sujeito que depila o corpo, fica com o peito lisinho, uma garrafinha de Coca-Cola. Cristiano Ronaldo. Ah, eu vou falar, vou levantar polêmica aqui. Tem um amigo nosso em comum aqui. Opa! Cara casado, tá pra ter filho agora. Ih, rapaz. O cara, ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos quando tinha 16 anos. E aí o cara descobriu a maravilha do ciclismo. Ninguém sabe o que é, porque ele nunca passou. É, não é. Mas aí o cara descobriu o ciclismo, e aí ele falou, entrou na parada, na loucura, que tinha que raspar os pelos da perna, porque assim era melhor, porque, sei lá, o vento não incomoda, o suor escorre, ele é mais rápido, sei lá. Ele é mais aerodinâmico, ele fica mais rápido. Exato. Mais... E aí, desde então... O cara tem a nossa idade. O cara tem esse hábito. Quando ele vai fazer a barba, ele faz as pernas também. eu sempre achei... Assim, eu não julgo, cara. É meu amigo, meu amigão, tá? A vida inteira. Ele estudou comigo no colégio. Queixo quadrado, né? É. Meio ariano. Assim, mas o jeito. Cara tem esse hábito, esse... Pode dizer que é um fetiche, quase, né, assim. E o cara, ele deve gastar pelo menos um tubo daquele grande de creme de barbear toda vez que ele entra no banheiro, maluco. É, vemos e comemos. Ele também não é baixinho, né? Não deve é, o cara é alto. É. E aí um sujeito desse? O que a gente pensa de um sujeito desse? O cara tá sendo prático, o cara anda de bicicleta. Prático, meu irmão? Meu. Você ficar 5 horas se raspando não é prático. Não, mas ele tá usando isso como um benefício pro ciclista. Ciclismo dele, cara. Essa é a parada. Ele gosta. Mas ele não é, ele não é um atleta profissional. Ele não é, mas ele tem bicicleta de atleta profissional, ele faz isso todo dia, ele tem marcador GPS no pulso pra ver quanto que ele andou. O cara, ele gosta dessa parada, entendeu? Então você ele acha válido? Sério. É, acho válido. Eu só quero... Eu não acharia a minha perna, mas eu acho válido na condição dele. Ele tá fazendo isso pra ter uma eficácia em um hábito dele, sacou? Quanto que o cara ganha mesmo tirar o pelo no, na bicicleta? Pois é, exatamente isso. O cara que não está competindo, é tipo assim, ele ganha o quê? Será que meio segundo no final das contas? Eu queria entender o custo-benefício, o retorno de investimento de espuma de barbear e lâminas, porque ele deve gastar uma lâmina em cada perna, pelo menos. Mas e se for cera? Mas ele gosta. Cera? Se for cera, aí o cara é um masoquista. Eu não sei, pô. O cara gosta do resultado, compadre. É isso. Eu uma vez depilei o peito pra ir numa festa fantasia. Caralho! Depilou o peito pra quê? Pra ir numa festa fantasia vestido de... Esse programa tá foda, tá revelando, mano. Leone. Isso é bonito, né? As pessoas começam a abrir o coração, né, cara? Isso é lindo. Isso. Mais de 30 anos de amizade, nunca tinha me contado essa história. A barba tava aqui no gogó já, de tão grande pra aparecer o Leônidas. Aí eu falei, vou raspar aqui essa porra. Maluco, isso aí é desumano, cara. É desumano, velho. Tu foi na cera quente? Sei lá, foi em casa mesmo. Meu irmão, de vez em quando, raspa e depila as costas. Então, cara. Eu sei, olha só. Eu sei de informações privilegiadas de um grupo de WhatsApp. que o seu irmão, ele ganhou um tratamento a laser aí recentemente. Recentemente ele já fez na cera. Eu já presenciei ele fazendo na cera. Tá maluco. Mas é tipo virgem de 40 anos a parada? É muito esquisito. E cada puxada é um berro, né? Eu queria ter aquela barba cheia, sabe? Sabe qual é a barba cheia? Barba na bochecha. Porra, Jovem Nerd, eu queria ter barba. Cara. Eu queria ter barba. Teve um dia que eu queria ter barba, eu não tinha barba nenhuma, e eu comecei a maltratar aí o rosto, maluco, até aparecer. Mas aí nunca apareceu direito a barba na bochecha. Sabe qual é a barba na bochecha? Sabe quando o cara tem aquela barba cheia? Queria ter barba na bochecha? Sabe qual é? Não, mas você sabe quem é o cara que tem... Sei. A minha barba, ela tem um desenho embaixo da bochecha, certo? Que tá saindo do olho já, assim. Na pálpebra de baixo. Eu acho mais maneiro a barba na bochecha, full beard, sabe? Mas eu não tenho, Tu tá falando do cara Epic Meal Time, tipo... Epic Meal Time, acho maneiro, acho caralho, eu acho maneiro. E eu tento, raspo bem assim, mas ela não cresce maneiro, então eu tive que fazer esse desenho embaixo da bochecha, porque é onde nasce mesmo a barba. Fez um desenho? Não um desenho. Tu... Nasce uns pelos na minha bochecha, certo? Mas ele faz o traçado da barba. Aí eu tiro esses pelos porque fica escroto um tom sobre tom, entendeu? Peraí, eu queria ter uma barba Oleg, né? Mas eu queria ter a barba Oleg, exatamente. Só que não vem, mano. O nome disso vem, barba, mano. Modelada. Barba modelada. Entrar pro ZZ Top, qual é a parada? Eu acho maneiro, cara. Eu acho maneiro, mas não vem, cara. E aí o que acontece? Agora... Jovem Nerd é hipster. Que agora que eu já... Há muitos anos eu uso essa barba, com esse desenho aqui embaixo da bochecha... E minha imagem ficou meio que batida com essa cara. Eu acho que se eu botar a barba na bochecha, o nego vai achar escroto. Não vai te reconhecer, é isso? Olha só. E aí, tipo, eu acho que eu vou ficar escroto agora. Deixa eu fazer um adendo aqui. Por favor, preciso fazer um adendo. Tô precisado de fazer um adendo. Para com essa porra. Vai achar escroto? Foda-se. Não, eu sei que foda-se, mas é que às vezes eu vou achar escroto. Ah, foda-se também, você vai achar escroto durante 3 dias, depois você vai abandonar. Cara, na boa, se você tiver com vontade de raspar a cabeça, raspar a barba, meu irmão, vai fundo. Não, eu sei. Sabe, eu não quero raspar barba, toma. Mas esse negócio de barba é engraçado, porque agora a barba tá mais na moda, né? Mas durante muito tempo não era moda ter barba e poucos homens tinham barba. Algumas mulheres também, mas poucos homens tinham barba. Mas eu sempre quis ter barba. É engraçado. Desde criança, eu achava maneiro. Sei lá, o pai do amigo. Caraca, que maneiro, o cara tem barba. Eu sempre, meu pai nunca teve e tal. Nunca deixou. Deixa eu fazer uma pergunta. Seu brinquedo preferido quando era criança era o Falcon? Foi durante algum tempo, o cara. O Falcon tinha uma barba maneira. Maneira não era, que era um carpete. Mas não era um brinquedo, porra. Mas aí, cara, desde que eu tenho pelos na face, eu deixo. Desde que começou o cavanhaque, eu nunca deixei o bigode sem graça. Sabe? A gente não pode mais agora ter o nome do bigode, que é politicamente incorreto. Mas... Eu deixei essa semana, mas o bigode de... De ticano, né? É, salvadorenho, sabe? Ditador salvadorenho, assim. Aquele bigodinho ralo, né? Aquela puta... Eu não deixava, na época eu não deixava. Mas sempre deixei cavanhaque. Aí eu vi o filme lá, o Gangue de Nova York, falei, caralho, eu quero ter o bigode que nem o Daniel Day-Lewis. Aí eu comecei a raspar bigode, até crescer o bigode, verdade. Então, como é que faz pro bigode ficar mais... Bigode grosso? Mais grosso, exato. Patente alta, Jovem Nerd. Bigode, patente alta. Eu não acho maneiro o meu bigode também, não. Ele é meio caído. Jovem Nerd também. Que faz... Eu queria ter um bigode encorpado, sabe qual é? Mas como é que faz? O que eu fiz na época, quando eu vi lá o Gangue de Nova York, que eu queria ficar com o bigode caprichado, O que eu fiz foi fazer a barba, fazer o bigode direto. E eu fazia contra o fio. Então, eu também. Foi assim que nasceu a minha barba. Tu queria um bigode? Igual de estilo do Belchior. Tipo isso. Zedon, né? Zedon. Se você quer, você tem que começar a fazer o bigode, cara. Puta, mas agora eu não vou ficar com barba sem bigode. Não, tira a barba, agora tu é pai, cara. Não, eu tenho o papo escondido aqui embaixo da barba. Não tá escondido, você sabe quem tá aí, todo mundo tá vendo. Não, sabe, tem um papo. Mas aí, se tirar, ele vai ficar... Não, Alexandre Ottoni, todo mundo sabe. Eu sei olha que todo mundo sabe, mas se eu tirar a barba, o papo vai falar, olha aqui, só o papo do Jovem Nerd. Léo, olha só, Leo. Vou levantar aqui a bola de novo, não cortem isso, por favor. Internet, vamos fazer uma campanha pro Jovem Nerd fazer a barba. Não, nem fudendo. A gente podia fazer uma campanha de doação. Não. Isso, não. Isso! Doação de doações, doação. Vamos levantar o Teleton pro Jovem Nerd cortar a barba. Não, não. Jovem Nerd, só não passa o spray na barba. Vai dar uma engrossada na barba. Porque sabe que é, se eu deixar o bigode crescer demais, ele começa a entrar na boca, fica uma merda. Só que o meu bigode, ah, ele então é pequeno. Um bigode grande de Nova York e não quer... Não, mas peraí. Então, isso que eu quero perguntar. O bigode grande é aquele bigode que ele entra na boca só que o cara penteia pro lado? Olha só, é, não, presta atenção. Isso. Mas depende também da distância que o cara tem do nariz até a boca. É. Tem gente que tem essa parte maior. E aí o bigode naturalmente é grande. Nossa, tem mais espaço. Exato. Quer dizer, o Tom Selleck. É, eu tenho... Porra, é um bigode maneiro. Mas o cara tem lá uma área de espaço maior, então... Se ligou? Pois é. Aí é foda. Você tem que pegar um compasso, medir da ponta do lábio até a chegada do nariz pra calcular o volume de pelo. É, mas é bem isso mesmo, cara. É certo. Eu gostaria muito de ter barba, cara, mas eu já que eu não tenho... Quantas vezes eu ia falar isso? Eu tô deprimido, eu sofro mesmo com essa porra, né, cara? Eu sofro com essa merda, eu sofro, velho. Eu faço barba todo dia, praticamente, porque eu fico triste. Quando eu deixo a barba um pouquinho maior nas férias, eu pareço um mendigo, porra. Barba não fecha, é uma merda. A barba não fecha. Não fecha, parecendo um mendigo. Você vê claramente o que é barba e o que é bigode, porque tem um dedo entre um e outro. Eu tive um problema sério com a minha barriga. Que problema, cara? Porque é muito estresse do trabalho, caralho, e aí eu desconto na comida, né? Sabe, eu mereço? Tamo junto nisso. Aí é foda, cara, porque eu não era gordo e agora eu tô ficando obeso. Relaxa, larga de mão. Você não era gordo pro obeso, assim, com essa facilidade toda? Não, foi um processo, foi todo um processo. Olha só, o que importa é ser feliz, relaxa. Mas eu não sou feliz gordo. Ah, bom, então você tá fudido. É uma parada, é que às vezes ultrapassa um pouco a vaidade mesmo, não é só e aí, a vaidade não. E eu fico inventando nome de projetos... Já foi Projeto Caos, Projeto Apollo e agora é Projeto Ultra de Bembaburg. Quê? Projeto Ultra de Bembaburg. Que porra é essa? É o projeto de emagrecimento dele. Então, mas que nome é esse? Você não sabe o que é Ultra? O livro, claro. Qual foi o nome do projeto que você só comia... Ultra de Bembaburg. Qual foi o nome do projeto que você só comia papinha de criança? Porra, esse eu emagreci, hein, cara. Claro. Emagreci. Claro. Emagreci legal nesse aí, só que agora eu não consigo mais. É, a mesma coisa, eu não consigo mais beber água. A cozinha de Jack me fudeu, cara. Por isso tu parou com a cozinha de Jack, porque eu tava engordando demais. Eu engordei uns 10 quilos depois da cozinha de Jack. Que beleza. Pô, é foda. E, Jovem, como é que tá o Weight Watchers, nega? Então, eu tô no projeto Wolverine 2025. Eu falei que eu quero chegar à idade do Hugh Jackman agora, que nem ele. Não, 2025 é viável, mole, fácil. Não, eu tô zoando. Mole, eu decidi fazer um negócio de ponto, cara. De contar os pontos. E deu certo, cara. Eu perdi já 7 quilos já. Eu tentei fazer essa parada, mas eu sou muito competitivo. Então eu sempre tinha que consumir mais pontos que jogava. É porque, cara, o gordo faz muita dieta, cara. Eu fiz muita dieta diferente. Coisas que restringem o que você come, pra mim, não davam certo. Então essa, ela não restringe o que eu como, só a quantidade. Então eu tenho que ter a força de vontade. É isso aí, então. É isso aí. Mas aí eu como minha sobremesa quando eu posso. Uhum. Quando você descobre a caloria das paradas, é que tu fica assustado, cara. Que tu consome muita caloria se tu não controlar essa merda. Então só pelo fato de controlar já me botou no esquema. Nada me assusta mais. Também não. Depois que eu inventei o Imperial Bacon Dog... nada me assusta. Caraca, eu queria fazer o cálculo de quanto dá aquele Imperial Bacon Dog. Olha só, então a gente vai fazer o seguinte, hein? Alexandre e Dave, quando vocês vierem aqui ao Rio, nós vamos ao Chico. O Chico? O Dave conhece o Chico. O Dave já comeu no Chico. Conheço. Vou levar... Cara, imagina levar o Jovem Nerd no Chico. Não sei se ele vai conseguir comer lá. O Jovem Nerd não tem pontos pro Chico. É, Eu acho que você... Ele não você tem não pontos vai... numa semana. Eu tenho que fazer 50 pontos por dia. Não, quer dizer, eu não posso passar de 50, é isso. Tá 50 bom. Pontos? E quantos pontos teria um sanduíche com... Um bife tem 4 pontos. Um bife tem 4 pontos, depende, já te falo logo. Da carne. É, olha só. Não, um bife padrão ali. 6 hambúrgueres. Queijo prato, queijo mussarela. Queijo tem ponto pra caralho. Queijo salaminho. Pô, uma fatia de queijo são 4 pontos, maluco. Presunto, bacon, cheddar. Nossa, ah, que delícia. Alface, não fala isso não, não fala isso não. Cebola. Puta que pariu. Cebola não tem ponto. Cebola não tem ponto, deu bem. Molho rosé e ovo. E a Coca-Cola, que são 4 pontos, só pra lembrar. Não, Coca-Cola não, porque Coca-Cola faz mal, pô, Guaraná, né? O que que vocês acham sobre a lipoaspiração? Tu vai fazer? Vou. Lipoaspiração no dedão do pé. Tu vai fazer? Vai tirar a pancinha? Tá maluco, cara. Fazer lipoaspiração. Ou eu faço uma dieta ou eu abandono. O que que você acha? Me conhecendo, o que que você acha que é mais provável? Você deveria ter feito a limpa aí quando fez botou a tela no umbigo. Tá maluco. Cara, já eles aproveitava e pedia pra guardar pra fazer sabonete. Eu aceito cirurgia de redução de estômago, mas não aceito lipoaspiração. Porra. Caraca, qual é o teu termômetro pra isso? Qual é a tua balança? Assim, você virar um pato que caga aí... A minha balança é a da farmácia mesmo, não tenho balança em casa. A parada cirurgia de redução do estômago, eu acho ela extremamente controversa e nego faz essa parada de qualquer maneira, cara. Assim, antes fosse só simplesmente você reduzir o estômago e acabou, sabe? E isso gerar o seu emagrecimento. Não é, cara. O problema da pessoa engordar, não tô dizendo que são todos os casos, tá? Se você é gordo por outros motivos, fez a cirurgia, parabéns pra você. Mas o problema da pessoa engordar, normalmente, tá na cabeça da pessoa e não no organismo. Então, às vezes o cara faz a cirurgia lá de redução do estômago e ele continua querendo comer aquela mesma quantidade que ele comia antes, achando que agora vai passar direto como se ele fosse um tubo, né? Cabeça do gordo. É, mas eu conheço duas pessoas que fizeram e me disseram que por mais sequeira comer, você não consegue. Você não consegue, Pô, então, a gente conhece lá o Dudu Salles do Papo de Gordo, que derrotou a cirurgia, maluco. O cara engordou de novo, conseguiu, cara. Não, olha só, a cirurgia de redução de estômago é uma parada, né, tem que fazer porque você pode morrer. É uma questão de saúde. A lipoaspiração é pura verdade, bicho. Pera aí. Vivemos e convivemos. Aquela porra, meu irmão. São 6 meses de... Não, tem umas técnicas novas aí que são bem mais tranquilas, cara. Ah, é? Então... Ah, então esse é o teu segredo. Vou levantar aqui um desafio. Chofe inerte. É. Se você raspar a zero... Não vai raspar. A sogra não deixou o cara cabeludo. Não tem mais isso não, mano. Ah, então tá feito o desafio. Esse é o momento. Não tem mais isso não. Tá feito o desafio. É se fuder. Eu não quero raspar o cabelo, porra. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.